Quem chamou o Zé pra vir aqui, cara? Aí, eu falo, quando vem o Zé, não chama, não chama. Seria mensagem subliminar. É uma mensagem subliminar com falta puta. De sacanagem. Mensagem subliminar. É. 57% de coca e 18% de pipoca. 18% a mais de piroca. É. Sabe quando você dá descarga e a última lá faz. Sabe, não tem. Perna já citou aqui o jargão. Perna se citou. Sem nuvem, né? Perna se citou. Em 2000 e... Perna se citou. Perna se citou. Então, foi esse o barulho ali no fundo ali? Eu achei que tava passando pulando. O trem aqui. É por isso. Ué, antes de você chamar de macho do que de viado, né, porra? Não, peraí, a lenda é que você tem pinto grande, agora se é macho ou não, isso é outro papo. O Barney tinha falado assim, teve um... Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas... De novo, né, eu? Não, eu vou cortar, Zé Nuno. Eu vou cortar, pô. Então não fala, é melhor. Já que vai cortar, você poupa a gente não ouvir isso. Você tem que ir embora e você enchendo o saco aí, ó. Você poupa a gente não ouvir sua voz, né? Faz favor de não chamar mais o Hamilton, tá? Porque então. Você já viu alguém falar que tem alguma mensagem demoníaca ou whatever? Não, whatever não. Pegaram tudo que havia sobre basket sobre Map de Puppets. O único detalhe é que o Perna não vacina os cachorros pra ficar com raiva mesmo, pra quando morder alguém matar mesmo, cara. Ele tá descontrolado, o cara ficou descontrolado. Você resolveu fazer do fundo assim. O Perna trolando aqui. Agora que eu percebi que esse canal que tá fazendo, cara. Ô, desgraça. He's a suspicious person. 4423 live, we'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time. Watch the clerk. Can we rest? Let the carnage begin! Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai penetrar bem fundo, e lá no fundo mesmo. Ui! Vindo do pé é pra praticamente achar petróleo, né? Uma ameaça. No mundo das mensagens subliminares. Seria mensagem subliminar uma forma de charlatanismo que vem usada há muito tempo? Seria verdade? Charlatanismo. Fadas, bruxas, ondinas, salamandras, exu, não existe. Você está sendo enganado? pilantra. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Bart. Paulo Moura. Você é uma mela, aqui é o alemão, e se você rodou isso ao contrário pra ouvir, você é um cabaço. Aqui é o Zé. Aqui é a Genor, né? Não é? É, né? É? É, não. Quase morrendo, né, infeliz? Não, não tô, não. Ô, Paulo, tira o pé de cima do tubo de oxigênio. Tá vendo? Por isso que o bicho tá sem ar aqui, porra. Obrigado aí, ô. Como é que chama aqui, ô? O Pedro. Cadê aí, Pedro? O Paulinho, você não esqueceu já da... Ah, é ele! Ô, rapaz, eu gosto dele. Tá careca agora. Né? Tá careca. Paulinho, tem o que você dá pra nós aí? Oi. Eu passo, cara, sem problema. Faz uma garona. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta. E-mail. E-mail. Não, cara, nem eu sei, não é pra você que a We are the world. O que é Chewbacca, né, cara? O cara... I am Tosco Meio. Oh, não! Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver! mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Ê, rapaz, eu acho que você tá mal pra sessão de e-mails, hein, senhor Lemão? Tô não. E-mails! Está valendo. Vários e-mails aí para o episódio 34 aí, Lemão, sobre chatos, hein? Opa, dois já é bastante, né? É, você viu só, né? Vários, já é vários. Aliás, vamos começar aí falando sobre o resultado da enquete? Vamos, muito importante isso. O resultado da enquete, a pergunta era, qual foi o mais chato do episódio? Exato. E disparado aí... Filha com... da puta! Com 39% dos votos. Se eu descubro quem fez este negócio. Seu Nonô ganhou aí, rapaz. Foi você, né, William? Eu não, não tenho nada a ver com isso. Seu viado. Não sei de nada, rapaz. Você é viado, William. Eu não, votaram aí no senhor, seu Beleza. Nonô. Beleza, eu vou descobrir um por um, vou lá com meu cu e com... Campada de viado. Em segundo lugar ficou o Bartolomeu, rapaz. Claro, não podia ser diferente, né? E em terceiro, o senhor Bruno. Aliás, houve um empate técnico aí, né? É, foi cinco. Quem votou primeiro, né? Ficou menos classificado. Bom, vamos então para os agradecimentos, Alemão. Aliás, antes dos agradecimentos, eu quero fazer um desafio a todos os toscos chanchadeiros espalhados por todo o Brasil, Orlando, Flórida. E Nova Zelândia. Espanha, Nova Zelândia agora também. Aham. Né? É, rapaz, estamos... Estamos internacionais, que só... Né? Rapaz, eu quero fazer um desafio aí a todos os Toscos Chanchadeiros. No início, eu lembro que a gente falou para as pessoas aí que ouvem e gostam do Tosco Chanchada indicarem o Tosco para 5 pessoas, né? Sim. E agora, vamos fazer diferente, então. Vamos fazer um desafio menor aí, fácil, que seja, assim, que seja tranquilo para todo mundo cumprir, né? Você aí, Tosco Chanchadeiro, que gosta e ama e se delicia gratuitamente com o Tosco Chanchada Podcast, indique para mais um amigo. Mais um só? Mais um só. Olha, uma campanha publicitária... Fácil, né? Tipo assim, política, né? Fácil, fácil. Indique pra mais um. E como a gente vai ficar sabendo disso? A gente tem o controle dos downloads que são feitos, dos episódios. Exato. Né? E a gente vai ver se... Dobra. Se teremos aí um aumento significativo aí no número de downloads. E aí a gente informa no próximo Tosco Chanchada. Isso. E o cara que indicar um amigo podia enviar o nome do amigo, né? Seria bom, né? Por Twitter, ou e-mail, alguma coisa. Fala, ó, eu sou o fulano de tal, estou ouvindo vocês por indicação do fulano de tal. Seria bacana isso, que a gente vai agradecer aqui, né? Claro. Vai, vai, vai. Não perca tempo aí. Já indica aí pro camarada que tá aí do lado aí, vendo você rindo igual um idiota. Seu nome vai estar em nossas orações. Já que a gente vai agradecer, vamos então ao pessoal que comentou, né? Ao Wesley Pires. Ao Rafael Segantini. Que diz que é a primeira vez que... Que comenta. Que comenta aqui no Tosco Chanchada, né? Exato. Aliás, Rafael que perdeu a chance aí de participar do Fast and Fox, se eu não me engano. Ah, ele é o cara que sumiu na hora, né? É, sumiu, desapareceu aí. Tá certo. Mas enfim. Tomou chá de picão e sumiu. Pra Queca. Queca. O Bruno Elias. Que mandou um e-mail que a gente vai ler daqui a pouco. Isso. Pra Jude Luca. Um abraço. Futurinho. Pro Mask the Mask. Olha. Oh, yeah. Isso é bonito, hein? É, que adorou o esquema do Marco. Ah, nossa, cara. Que inferno isso. Pro Doug. O Doug, olha. Você sabe que o Doug é um ilustrador, né, Leão? Não sei, cara. Aliás, um ilustrador aí muito bom, cara. Muito Exato. Bom o trabalho do cara aí. Se ele parabéns. Quisesse fazer um desenho nosso, a gente não achava ruim, né, Pedro? De jeito nenhum. Não mesmo. Imagina. Ao QJ, que de agiota não tem nada. O Jim. Dinheiro Preto. É o Fernando. Dele, né? Aliás, é o Jim Ouro Preto do Black Metal, né? Porque esse avatar dele aqui só pode ser de panda ou de Black Metal. É verdade, né? Ao Nori Rojo, que não faço ideia de quem. É aquele cara estranho, né, Perna? Nori Rojo é um cara estranho. É, ele sempre comenta aqui no Tusco Chanchada. Viu? Mas ele é estranho. Eita, porra. Ele teve um acesso depois do Serial Killer. Ele virou, assim, uma personalidade dos comentários. Então, rapaz. E ele disse que foi um psicólogo que indicou aí pra ele tá ouvindo podcasts e tal, né? Olha, que bom! E ele vai cair justo aqui no Tosco Chanchada, né, cara? Agora o psicólogo é mendigo, né, cara? Ou vai ter um paciente para muito, muito tempo. É verdade, né, cara? Verdade. Tipo, é intencional isso aí. Oh, o Ghost Turbo. Aí, que nome estranho. Um abraço aí pro Pedro Nogueira, o Karateka. Oh, o Igor Lins. Um abraço aí pra Tayane Sasaki. Tayane Sasaki, que quer participar aí dos 5 Minutos Toscos. Opa, na hora é só ficar ligadinho. É, ficar ligadinho aí que... Estará disponível e com banho tomado. Felipe Tio Chico. Olha. Ele acha legal, cara, esse lance da gente não colocar aí bips nos palavrões, cara. É, então, a gente tentou uma época, né, mas... Dá muito trabalho, né, cara? É. Deixa pra lá isso. O certo era ter o bip, né, perna? Mas não dá, então não deu. E pra finalizar aí o comentário dele, ele fica... Ô, Marco! Marco! Nossa, quase ninguém falou isso, né, cara? Marco, Marco! Ah, o senhor Carlão, é isso? Carlão, cara. O cara que disse que quase morreu de rir com Marco, Marco, Marco. Eita porra. Ah, o Kio Caio César. Outro também que não sai, né, do comentário. Tá isso. Sempre aí. Acho que ele colocou um robot automático já. Ao Delacqua. Ao Almighty. Ao Maru. Maru. Inclusive o Maru que deixou um post lá, né, por esses dias aí sobre as... Fetiche Dolls aí. Ah, velho. É verdade. Muito bom. Ah, o Igor Lobo Mal. Ui, Leão Lobo. Ah, o Romeu Missal. Imamura. Ele mandou um comentário falando sobre o parentesco dele com o Missal Imamura, você viu, cara? Ah, é? Você acha, cara? Ele realmente é irmão do Missal Imamura. Truta, né? Né? Ah, o Rodrigo Duro na Queda Gerduli. Ah, o Mr. Buckethead, que também mandou um e-mail, daqui a pouco a gente vai ler. Isso, um abraço pro Gabriel Araújo. Ah, o Guilherme Bermeu, alemão. Ah, ele escreveu. Bermeu, é seu, né? Só seu. É, que fez questão de destruir aí o layout dos comentários com vários links. Isso, mas o dia que inventarem um encurtador de links, isso vai acabar. É isso aí, galera. Se você não comentou ainda, não perca tempo. Vai lá e use todo a sua... Seu tempo livre. Seu tempo inútil aí pra comentar no Tosco Chanchada, beleza? Beleza. Começando então, Alemão, com o e-mail do Bruno Elias. Uia! O que, que ele diz aí, rapaz? Ele diz... E aí, Toscaiada? Nunca ri tanto durante o podcast. Isso é uma coisa que muita gente fala, né, Pedro? Verdade, cara. É bom que toda vez tem um que fala isso, então, quer dizer... Cara, antes de você ler todo o e-mail do Bruno Elias... Beleza, que, beleza. Que é uma satisfação muito grande receber o e-mail dele aqui no Tosco Chanchada, eu queria fazer um outro desafio, Alemão. Vamos ver. Quem tiver o pinto maior que do perna, mande uma... foto. Não, nem... 360 graus. Não, eu não quero ficar vendo pinto, não. Eu quero ver outra coisa. O quê? Eu quero ver o seguinte, vendo algumas reações aí na internet a respeito de Two Girls and a Cup, Lost e tudo mais, né? Uhum. Eu queria fazer um desafio dos Tosco Chanchadeiros aí também, que filmassem vocês ouvindo o Tosco Chanchada. É, né? As expressões aí seria muito interessante pra gente saber, porque nego fala, eu caguei de rir, eu não sei o que de rir. Quero ver se o cara caga mesmo de rir, né? É retardado que eu sou, eu não sei o que, não sei o que. Meu vô deu risada. O cara falou que o vô dele deu risada. Nós queremos saber, nós queremos ver, então mande os seus Tosco Reactions aqui pro Tosco Chanchada, né? Coloca lá no YouTube, mande o link pra gente, que no próximo podcast a gente publica, né? Por que não? Claro, de graça mesmo. Mas vamos lá então ao e-mail do Bruno Elias. Vai deixar eu ler agora, né? Vai, pode ir. Ele falou, nunca ri tanto durante o podcast. Principalmente porque me identifiquei com o tema, pois sou um para-raio de chatos e vou comentar sobre três que conheci. Opa! Chato perseguidor. Apareci em casa em momentos inoportunos, depois das 9, domingo, às 3 horas da tarde, por aí. Que isso, cara. É, nunca sendo convidado, mas ficava lá... Ô, Bruno! Vamos jogar RPG? Bruno! Ô, Bruno! Vamos jogar RPG? Mas consegui despistá-lo, aí ele abre um parênteses. Deve ter encontrado outro pra perseguir. Certeza. Esse é o chato stalker, né? Que nós citamos no episódio. Aí tem outro também, o chato cheirapé. Cheirapé? Cara, que porra é essa, bicho? É, não sei, vamos ver o que é. Ele encontrava o pessoal e sempre que estava sentado conversando, ficava cheirando o pé, cara. Como assim, cara? Funcionava assim, ele tirava o calçado durante a conversa e cheirava o pé várias vezes e morri de rir. Que isso, cara. Creio, imagina aquele queijo no meio do dedo, né, cara? Nossa, aquela pasta, né, cara? Nossa. Aquele cream cheese, né? É. Cremúcio, né, cara? Credo, que nojeira, cara. Faltava o cara lamber no meio do dedo. Ah, cara. Aí sim era noite, hein? Aí sim o cara honrava, cara. Bom, ele diz, nunca entendi o porquê do pé, mas achei melhor cortar relações, é verdade. Com certeza. Era ser um pedófilo, né? E tem também, ele cita aqui, o chato mentiroso. Sempre mais foda que você, já comeu todo mundo. Esse chato ainda tem de estimação, já que é divertido vê-lo mentir muito sobre tudo. E deve acreditar que ninguém percebe. Sim, sou sádico. Sadicão. Uia. Aí ele diz, finalizando, o trabalho de vocês é muito bacana e... Tô ligadinha. Olha só, cara. Que Bruno, chique. É, Bruno com dois N's, Elias. Nossa, que gay, bizarro, né, cara? Que coisa deveada. Né, valeu, Bruno, pelo seu e-mail aí. Grande abraço e fica ligadinho no Tosco Chanchada, beleza? Alemão, chegou o e-mail de quem, Alemão? Virgulim Terêncio Correia. Olha só. Deve ser de Melo, né? Terêncio é o nome feio. Devo frisar isso. E ele diz o seguinte. E aí, galera, aqui é o Terêncio, sim. Terêncio. Este é meu nome mesmo. Culpa do pai do meu bisavô. Meu pai já é Terêncio Neto, cara. Puta, passou a maldição, né, cara? E o alemão quase adivinhou e ainda não virei... Eu ainda não virei matador, não. Mas nasci na mesma cidade que Lampião. Serra Talhada. Você viu? Opa! Você viu? Eu tenho poderes. É, muitos. Muitos. O episódio foi dos melhores. E olha que acompanha o Tosco desde o sexto podcast. O Vinícius apareceu. Quanto foi o resgate que pagaram para vocês devolvê-lo? Que nada, o Vinícius é... A polícia entregou ele aqui. Ele foi pego na fronteira lá, né? Perdi a promoção dos 5 minutos, mas quando quiserem fazer um sobre... Como é que é? A linguagem de lá do norte, que só o Rodrigo do Quarto Sinistro entende. Lampião Talk. Raparigagem e responsabilidade... Não, responsabilidade a gente já conhece. É que vírgula foi abolido do... E doideiras pelo mundo, tô às ordens. Tenho muitas histórias sobre isso. Opa, isso é bom. É, mas 5 minutos não tem... Você não manda, a gente manda. É. Já larguei 6 faculdades. Nossa. Puxa, que parel. Que vão desde medicina e engenharia química. Ele disse que tentava aprender a fazer bomba lá. É um rapaz decidido, né? Passando pelo direito, coisa que todo errado faz também. Putz, essa foi piada nossa, inútil. Podre, muito podre. Continue com este humor escrachado e sem censura, que é o melhor da net pra rir. Parabéns e um abraço apertado por trás no seu nonô. Viado! O qual o Perna está encarregado de fazer por mim. Eu não! Sai daqui! Não, não. É que pode mansar louco, bro! Mansar louco. É isso aí, Terêncio. Fique o quê, alemão? Fica ligadinho. Terêncio, se você tiver 18 anos ou mais, vá ao cartório mais próximo e mude o nome. Mude o nome pra Virgulino, já que é pra ter nome feio, tem o de matador. É, já destrói já, né? É. Tem também o e-mail aí do Eduardo Henrique. Isso. Soares. Olha, ele parece que mandou um e-mail pro Eduardo Henrique Soares, né? Porque ele diz, oi, Eduardo Henrique Soares. É verdade. Eu ri muito nesse podcast. Quando vocês falaram do bêbado no Berlim, eu ri muito mais. Pelo simples fato de eu ser amigo dele. Só não fui naquele dia, por estar muito doente. Quem era o bêbado? Era o Mosca? Cara, não lembro. Não, Mosca não. Mosca da época do Alquimia, né? Ah, é verdade. Do Alquimia, que é no mesmo lugar. Bom, na virada cultural, fui ver o filme do Zé do Caixão. Nossa, que filme ruim. Só o final compensa. Nossa. Às 3 da manhã, esperava encontrar alguém de vocês, mas não vi ninguém, talvez por causa do sono. Stalker detected. É verdade. Queria participar do Fast and Funk, meu Skype tá cadastrado com o meu Hotmail MSN. Se vocês não conseguirem me achar, é só me avisar. Abraços, Eduardo Henrique. É de Marília, viu, alemão? Então, rapaz. Tem também o e-mail do Júnior Batista. Isso faz tempo, hein? É. Faz tempo que não aparece. Não aparece. Tá meio revoltadinho, será? Tá é bem? Um homem sem nome. Salve, chanchadeiros. Ri pra caralho ouvindo o último episódio do Tosco Chanchada. Mas sem começar a rasgação de seda, teve uma parte dos vegans lá, né? Aham. Que alguém, provavelmente o Hendrix, citou a seguinte frase. Como se o alface não tivesse vida. É, realmente, foi o Hendrix. Pois bem, foi isso que eu falei para um professor meu de filosofia que é vegan e usa uma bandana preta, sobretudo preta. Botinas pretas e óculos escuros até mesmo em sala de aula. Que ou bosta, seja, um né? Tremendo... Idiota. Cabaço, né, cara? Além do visual um tanto quanto inusitado, diga-se. É, o cara parece o Morpheus do Matrix. Né? Ele acha, né? É. O cara fala de armas toda hora, drogas, Rio de Janeiro, prostituição e por aí vai. Dá um cagaço do caralho quando tem aula com ele. Ué? Quando eu argumentei a condição de vegan dele falando sobre a vida dos vegetais, ele perguntou, você é um animal? E eu, que já se cagou todo, né? É. Respondi, sim, sou um animal racional. É, não me mate. E ele me disse, então fim de papo. Ué? What the fuck? Não entendi nada, cara. Aí ele manda o professor dele tomar naquele lugar. Isso, se fosse homem, teria falado o nome, né? É. Do professor. Convivo com vários tipos de chato, menos o pubiano. É você que tá falando. Tem aquele que depois de 20 minutos que a piada acabou, ele ainda tá tentando inventar idiotices para fazer a gente rir de novo da piada. Verdade. Tem um filho da puta que te cutuca cada palavra de... Nossa, isso é chato, cara. Esse é um chato miserável, né? Que fica cutucando, né? Nossa, cara. Tá de morder o dedo, cara. Arrancar o dedo no dente. Tem o lazarento que não te deixa estudar e tem o Almeido. Almeido. É o Almeido. Que manda e-mail sem sentido, iguais a esses, para podcasts. Abraço por trás de todos vocês. Continuem assim, piorando sempre. Junior Batista. Que miserável, hein? Estudante de web design, né? O que dizer coitado, de um cara que estuda web design, né, mano? Coitado, uma coisa não precisa nem estudar pra ser, né? Junior Batista, fica ligadinho no Tosco Chanchada Podcast. Oh, um dos links daquele cara que mandou lá e estragou todo o layout nosso, tem uma vaca assim cagando, né, cara? E tá escrito assim, vegans, minha comida caga na sua. Muito bom, muito bom, cara. E tem também aí, alemão, o e-mail do senhor Cabeça de Balde. Isto. Ele diz, ei, rapaziada da Toscosfera, firmoses, cheio de gírias estranhas. É, sempre assim, né? Ele já começa bizarro, né? É, o episódio sobre chatos foi muito bom. Ri pra caralho, esse foi um dos melhores. Vocês esqueceram de mencionar sobre um tipo de chato que são um dos mais irritantes. É o chato, eu posso zoar, mas vocês não. É verdade, cara. Eu conheço uns assim, cara. Tipo o Vinícius, né? Aí ele diz, tipo aquele cara filho da puta que às vezes, bebendo ou não, começa a zoar com todo mundo. Adora tirar sarro da sua cara e dos outros. Mas quando você, quem zoa ele, fica de mimimi, pegando mal e não aguenta. É verdade, cara. É, eu conheço um assim que inclusive eu tive que dar um follow e block no Twitter e abolida... Da minha rede social, porque aconteceu justamente isso aí. Esse, além de serem chatos, são extremamente irritantes. Aposto que vocês conhecem ou já tiveram conhecido assim. Pernão já disse, né? Com cerveja. Enfim, parabéns pelo cast. Foi fodástico. PS. Marco. Será, cara? Será que o pessoal tá repetindo mesmo isso aí nos empregos, nas ruas, cara, nos pontos de ônibus? Nossa, eu não sei, cara. Mas se tiver, é um cabaço. E por falar em cabaço, a sessão de e-mails do podcast agora vai pra mensagem de voz do Zaider e do, cara, Arthur do Lecast. Com essa mensagem de voz, você vai sentir a diferença entre ser um chato e um idiota, completo, né? Idiota. Olá, pessoal do Tosco Chanchada Podcast. Aqui é o Arthur do Lecast novamente, mas eu não estou sozinho, eu estou com o Zaider. Aqui é o Zaider do Lecast também. Somos dois desocupados. Desocupados às 5 da manhã. Cara, o que você tem que falar sobre o chato, cara? Você é chato. Eu sei que eu sou, cara. Eu sou chato. Chato, você fica reclamando pra todo mundo aí. Não tô te ouvindo. Tá reclamando aí. Principalmente o que não é chato aí. Ele tá falando daquele chato que fica zoando os bêbados. Eu sou esse chato. E é por um motivo muito simples, cara. Porque quando eles estão... Você não é bêbado. Não, é que quando eles estão sóbrios, cara, ele fica lá. Ô, cara, bebe um pouquinho e você fica feliz. Você fala, cara, não bebo. Não, mas bebe um pouquinho aí, às vezes você acha... Cara, não bebo. Você não viu? Eu não bebo, porra! Ah, caralho! Ah, porra! Chato que fica insistindo, velho. Porra, eu não bebo, caralho. Pronto, acabou. Aí, quando o cara faz isso, eu resolvo descontar, né? E quando ele tá mal, bêbado, eu resolvo zoar. Fala, bebe mais, porra. Isso aí, caralho. Isso aí. Oh, a gente quer uma encomenda do Ring of Fire pra enfiar no rabo do Gnu. O Gnu tá no chat também, tá escutando e não fala nada depois. Então é isso. Eu estou ligadinho no podcast. Beleza? A gente vai continuar escutando todos os chanchados aí. Até o próximo. E pra quem quer mandar mensagem de voz, é super fácil, tá explicando tudo lá no post, não vou mandar aqui, né, porque claro, claro. Todo post tem. Claro, claro. Siga-nos no Twitter, tem a lista lá também. Um monte de gente. Mande e-mails para email@toscochanchada.com. Isto. Tem mais algum recado, senhor Alemão? Não, pra mim tá bom. Então vamos para o episódio que hoje está, no mínimo, subliminar, né? Estranho, tá estranho. Sai daqui! Sai daqui! O que esse viado tá falando? Aqui é o Léo. Aqui é o Álvaro. E aqui é a Caroline Cat. Nós somos os alienígenas na América. E você está escutando... Peraí. Só isso aí? Como assim? Tu quer me falar o quê? Tu podia gravar com mais emoção. Podcast. Peraí. Para o budanga. Vamos só falar. A gente também escuta Tosco Chanchada Podcast. Diz que a mensagem subliminar é uma mensagem que não pode ser captada diretamente pelos sentidos, né? Diretamente, assim, algo que fica meio na rebarbela da parafuseta aí. Isso. Nossa. Quer termos técnicos pro negócio? Opa, seria bonito. Percepção, né, pelos órgãos do sentido, ela ocorre em dois limiares, o subjetivo e o objetivo. A gente só percebe claramente aquilo que chega até nós acima do limiar subjetivo. Então, tudo que a gente recebe acima do limiar subjetivo é aquilo que a gente percebe automaticamente. Por exemplo, uma imagem que a gente vê num filme, uma música que a gente escuta. Se o estímulo que a gente recebe, ele ocorre entre o limiar subjetivo e o limiar objetivo, a gente tem uma impressão de ter percebido aquilo. É quando você tá conversando com uma galera assim, você tem a impressão de que você ouviu uma porta bater, ou alguém falar alguma coisa, ou você tem a impressão de ter visto alguém passar. Isso aí ocorre entre o limiar subjetivo e o objetivo. Acho que é assombração isso aí. É, exatamente. Pode ser só essa questão do ponto de percepção em que o estímulo chegou. Isso só é subliminar se ele ocorrer abaixo do limite do limiar objetivo, que você não percebe de maneira alguma. Se você tiver a impressão de percepção, já não é subliminar. Mas ele tem que ser detectável, né? Porque assim, mesmo que a gente não perceba de fato, ele, não, tem que ele ser pode detectável. Ser detectável por máquinas não humanas. Oh. Por máquinas não humanas é uma parte. É um conceito científico. Perna. Robocop. Assim, se uma máquina detecta um som numa frequência muito baixa, mas nós não, ele pode ser subliminar. Mas se nós detectamos de alguma maneira, não é subliminar. Mas como, cara? Aí não faz sentido. A gente usa o mesmo olho pra ver o que... Na verdade, vai ser detectado por nós, mas subconsciente mesmo. Exatamente, essa é a questão. Então, ele tem que ter um mínimo de detecção, mesmo que seja pelo subconsciente, pra ser considerado subliminar, abaixo do limiar objetivo, né? Exatamente. Então, na verdade, o que acontece? A imagem passa pelo seu olho, mas ela não forma o olho. Uma imagem no cérebro. O olho. Entendeu? É. Passa no seu olho. Foi isso que ele falou? Dura se o perna passa perto do olho dos outros. Não é um perigo. Então, por exemplo, e aí acontece o problema das terminologias, né? Se você procura, por exemplo, informações em livros, em sites, sobre mensagem subliminar, os caras colocam tudo num saco só. Os caras chamam de mensagem subliminar, por exemplo, quando um personagem tá tomando determinado refrigerante num filme. Só que você vê claramente a marca de refrigerante. Uhum. Então, aquilo é um marketing direto, mas não é mensagem subliminar. É mensagem subliminar que funciona essa, né? É, porque não é subliminar. É. Só é subliminar, por exemplo, aquela imagem que passa pela retina, mas não forma imagem no cérebro. Então ela fica lá, mas você não tem nem a visão clara, nem a impressão de visão. No caso do som, a mesma coisa e assim por diante. Mas e aí, vocês acreditam mesmo? Ou isso aí é charlatanismo, cara? Porque assim, tem uns cientistas britânicos, se eu não me engano, eles fizeram um teste, pegaram um grupo de pessoas, colocaram 50 imagens diferentes, né? Colocaram elas de frente ao computador e assim, essas imagens tinham significados. Por exemplo, ou ela era, no caso, negativa ou positiva, né? No caso, emocional, ou então ela era neutra. Aí o cara fez esse teste, colocou lá, era em uma fração de segundo, inclusive dizem que as mensagens subliminares, elas geralmente passam em 3 milésimos de segundo, se eu não me engano. Mas aí começaram depois a fazer perguntas a respeito dessas imagens, e a galera não conseguiu identificar praticamente nenhuma delas, e assim, conseguiram falar só das que representavam algo negativo, as outras não. Então, esses cientistas, eles chegaram à conclusão de que essa parada de mensagem subliminar era falso, e até diz que no Reino Unido é proibido, cara, fazer qualquer tipo de propaganda subliminar. Então é verdade, mas não pode usar. Mas não pode usar, quer dizer, o processo é verdadeiro. Então, aí é um paradoxo. Então, mas aqui no estado de São Paulo tem uma lei do José Serra que é proibido também mensagens subliminares na publicidade. É, na verdade, o conselho de publicidade... Tem lá, que não pode fumar também. Ele tem pela ética, tipo, eles falam que é antiético, né, cara, usar mensagem subliminar. E que não poderia. Mas, cara, é foda porque, tipo, que você... É difícil você reconhecer se tem ou não, né, cara? E por exemplo, se é subliminar, como que preso. Isso vai ser fiscalizado, por exemplo, pela polícia, né? Vamos então, assistir o filme subliminarmente. Não, de repente, alguém que se sinta ofendido, igual teve um comercial da MTV, que passava lá no milionésimo de segundo lá, uma imagem de uma mulher nua. Uma charninha. Então, o cara foi condenado a pagar mais de R$1 milhão de indenização, porque eles detectaram lá pelo Ibope uma proporção lá de quantas pessoas teriam assistido aquele comercial e fizeram o cálculo. Na verdade, o cálculo foi R$1 de multa pra cada pessoa que pelo Ibope assistiu aquele comercial. Mais ou menos por aí. Mais ou menos e por aí. E deu milhões em multa. Eu nunca recebi meu R$1. Foi em 2002. Mas, cara, apareceu não assistiu uma mulher o comercial. Lá, e aí? Mas, tipo, uma mensagem subliminar, tá? E aí o pessoal fez mais sexo naquele mês. Não, as pessoas se sentiram... Não, quem viu se sentiu ofendido. Mas a questão é essa. Se quem a pessoa que foi o desocupado viu... que ficou lá, pausou no milésimo segundo? Não, mas o mesmo não. Desocupado. O mesmo desocupado que vai rodar ao contrário certas não, coisas mas, aí. Não, mas, ó, se uau, a pessoa viu, aquilo não é subliminar. A partir do momento que a pessoa vê, aquilo não é subliminar. Essa que é a questão. Se ela percebeu a imagem, conscientemente formou a imagem, que não é mais subliminar. A MTV pode ter sido processada por colocar durante o dia uma mulher nua na televisão. E isso causa um processo por danos morais que foi o que ocorreu. Mas não por ter utilizado mensagem subliminar, que são coisas distintas. No conceito que a gente tá falando aí, nesse caso específico, se você tá usando mensagem subliminar, é uma espécie de trapaça. Porque você tá querendo mostrar algo que não pode ser mostrado no horário, por exemplo. Ou então você tá querendo colocar uma ideia a mais do que aquilo que o comercial quer mostrar. Ou quer fixar algo que você não pode divulgar de jeito nenhum. Entendeu? Então é uma espécie de trapaça. O problema da mensagem subliminar é a ideia que todo mundo tem de usar a mensagem subliminar pra controlar a massa, pra fazer alguma coisa, guiar a massa pra fazer alguma coisa. Tipo padaria, né, Barney? Isso. Uma lasanha, o Rondelli. É, mesmo porque se não controlar, desanda, né, cara? Não. Não desanda, não, mano. Eu quero me casar com o padeiro. Com o padeiro, você nunca... Por que, papai? O padeiro, onde a mão na massa. Depois vai amassar você também. Ô, oh, desgraça. Não quero, não. Conclua, Bart, conclua. Então, eu concluí. Aí, o problema, o pão francês não sai. Mas aí, um estudo feito diz que, mesmo que as pessoas tenham, recebam essa mensagem subliminar, o máximo que pode fazer é, por exemplo, vai estar comprando um refrigerante, lembrar mais de uma marca do que da outra. Mas ela não vai tomar uma decisão por causa da mensagem subliminar. Não vai ser a mensagem subliminar que vai fazer ela comprar um refrigerante. Igual a hipnose, então. Tipo a hipnose. Não, e se fosse uma hipnose, sei lá, que existe, não sei nem se funciona, não sei se existe. Se funcionasse uma hipnose, talvez sim, mas uma mensagem subliminar não, só vai indicar uma marca mais que a outra, mas quem vai decidir se vai comprar o refri mesmo é o cara, conscientemente. É, então não serve pra nada. É, segundo umas pesquisas que o Whitson Porto fez aqui no Brasil... Quem, cara? Whitson Porto. Que belo nome, inclusive, tem o infeliz, né? Mas quem é esse, cara? Tem uma breve biografia desse ser humano. Ah, sim, o Whitson Porto é um engenheiro. Português, Porto. Engenheiro, exatamente. Formado pela USP e com consultor de empresas relacionadas à área de marketing e à área de pseudociência. Pseudociência é bom. Pseudociência, né? Ou seja, pseudo-anão. Pseudo-anão é bem legal. Os pseudo-anão estudam lá, né? Ó. Assim. Joaquim. É Joaquim seu nome, né, Joaquim? Isso. Eu sou pseudo-anões, Joaquim estudou lá na pseudociência, né, esse negócio aí. Universidade? Hein? Pseudo faculdade. Fala comigo, Ju. Aqui. Posso, Bruninho? Eu não fui apresentado, não sei de meu nome. Segundo o Whitson Porto, as únicas coisas que foram comprovadas a respeito de eficácia de mensagem subliminar, elas não têm tempo suficiente para provocar uma mudança de conduta. Pelo que as informações que ele passa, as mensagens têm uma influência de segundos, assim. Qualquer coisa feita, por exemplo, no dia seguinte pela pessoa já não pode ser sido considerada algo motivado por mensagem subliminar. O que se tem de comprovado hoje em pesquisas são reações de segundos, assim. Coisas que acontecem em poucos segundos, mas nada que seja duradouro ou que modifique a maneira de pensar da pessoa. Mas e quando isso é frequente, cara? Quando é visto a mesma mensagem frequentemente, assim. É laranja mecânica. Aí é uma lavagem cerebral. Igual os comerciais que estão toda hora, né? Toda hora massificando. Isso a gente pode falar também de música, pode falar de imagens que a gente vê sempre aí. O cara falou que em um segundo e tal tem um efeito ali e já era. Mas será que massivamente não tem um efeito aí, cara? Pode não ser um efeito mais duradouro, mas como tá sempre, constante toda hora, então o cara vai estar sob efeito sempre. Será que o cérebro, não sei, eu não sou neurologista e não estudo neurociência também, mas será que visto várias vezes não funciona mais ou menos igual essas etapas de aprendizado que acabam mandando lá pro cérebro, assim, pra memória permanente, assim, do cara, essas mensagens, assim, cara? As pesquisas especulação, não falam. Especulação, tá? Não, especulação. É claro, então, tudo que eu li a respeito, não há ainda nenhuma pesquisa que comprove a eficácia de mensagem subliminar como forma de modificação de conduta. Não há uma pesquisa ainda hoje no mundo que comprove isso. É, historicamente, há muitas coisas que já foram tentadas e muitas coisas que já foram especuladas, mesmo lá atrás, pelos filósofos gregos. Sim, sim. Mas nenhuma pesquisa ainda conseguiu comprovar, e ciência precisa de comprovação, que mensagem subliminar, de fato, tem validade enquanto modificadora de conduta. Só que até isso é um argumento utilizado por defensores da influência da mensagem subliminar. Eles dizem que são as próprias empresas que fazem uso de mensagem subliminar que manipulam a ciência de modo a não divulgar algumas coisas, né? Então eles dizem que são as próprias companhias multinacionais que bloqueariam as pesquisas a respeito de mensagem subliminar. Então, uma ideia que me veio agora é se todas as pessoas são suscetíveis a mensagem subliminar. Porque eu acho que realmente seria mais eficaz não perder tempo e, ó, vamos colocar em micronésimos de segundos, sabe? Não, fazer um negócio, ó, vamos pegar um minuto e vamos ficar. E vamos ficar batendo. Compre batom. Exatamente, compre exatamente. Batom. Eu acho muito mais eficiente. Um exemplo disso, posso falar um exemplo, seu Nono? Você que sabe, né, Hamilton? Porque se tiver não, a ver, você tem a ver aí, cara. É, da outra vez ele ficou bravo, né? Que, sei lá, né, Hamilton? Eu nunca tinha ouvido. Às vezes é melhor você nem vir, né? Porque eu nunca tinha ouvido aquela música, se é que podemos chamar de música, né? Chamada Rebolation. Ave Maria. Eu ouvi duas vezes seguida. Já saiu fiquei, dançando. Não, eu fiquei duas semanas com aquele negócio, cara. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom. Rebolation. Cara. Compre batom. Meu, coisa idiota, cara. Eu acho coisa que... idiota. Isso sim, cara. Aí você vê todo mundo na rua. Rebolation. O pessoal não fala mais toca Raul, fala toca Rebolation, cara. Ah, eu ainda falo toca Raul, hein, então, cara. Mas é uma mudança você não de conceito Rebolation já, né? Rebolation já é um novo Raul. Conceito, né? Então. Mas se a mensagem subliminar funcionasse mesmo seguindo essa sua mente, insana. Mais ou menos, o cara podia colocar uma mensagem subliminar lá e ao mesmo tempo colocar. Lá onde? Lá na mídia que ele for usar. Uh-huh. E ao mesmo tempo colocar uma mensagem subliminar pros órgãos que fiscalizam isso não fiscalizarem isso. É. Entendeu? Eu tenho que parar de fumar maconha urgente, eu acho. É. Cara, eu acho que o Hendrix falou das pessoas que são propensas a isso, talvez, mas eu acho que nesse caso, o que diferencia é o grau de, assim, de concentração naquilo que a pessoa tá vendo. Eu acho que é a mesma coisa da hipnose. A pessoa só consegue ser hipnotizada se ela tá realmente prestando atenção naquilo. É igual o iDozer, né? Pois é, o iDozer é um deles. E eu tenho experiências com o iDozer, cara. Oi. Verdade, verdade. Depois contaremos a respeito de iDozer. Por que não conta agora? Conta agora, cara. Não, o iDozer é aquele esquema lá que o pessoal descobriu lá através daquelas ondas bineurais. Vem, eu sei lá. Que é, vem antes do iTracer, né? Tá aqui, pariu. Eu dirigi um bulldozer também. Tinha uma espingarda calibre dozer também. Também, né? Ah, o iDozer, ele... O iDozer. Tá que pariu, né? É o iDozer, né, cara? Senta iDozer, iDozer. Se não me engano, o estudo dessas ondas bineurais aí, elas vêm desde a década de 40. Descobriu-se que algumas frequências tinham alguns efeitos sobre o cérebro humano e tal. Esse iDozer aí, o pessoal tenta simular efeito de drogas através dessas ondas sonoras aí. Fui testar, né? Falei, ah, vou testar essa bagaça pra ver realmente, né? Lembro que eu testei pra ver se é igual ao que eu usei. Esse barato é o mesmo. Eu tentei duas ou três daquelas drogas virtuais lá. Duas não aconteceu nada, mas teve uma terceira, cara, que eu não sei se eu entrei num estado de hipnose, eu não sei o que rolou, cara. Que eu tive, em dado momento lá, eu tive a impressão de que a minha cara virou borracha, saca? E começou a esticar assim pra frente, cara. Ficou igual o abobo do Double Dragon, né? Double Dragon, é. Ficou uma parada bizarra, parece que puxava o rosto assim pra frente, cara. Você ficou com o nariz também, Fernando. O Fernando usou muito essa droga. Ainda bem que foi a cara, se fosse o Pinch. derrubava o monitor, né? Cara, eu não sei se de repente é porque eu tava acreditando em alguma coisa daquela parada, eu não sei o que que foi, mas eu lembro de ter rolado um efeito meio bizarro nesse sentido. Eu lembro, véio, que você já tava assim antes de usar o programa. Acabou o normal, ele começou a usar o virtual, né? E, mas eu acredito que já tem a ver com hipnose e tudo mais, né? Mas qual que seria o primeiro caso de mensagem subliminar, pelo menos de que se tem notícia? Cara, o pessoal, tipo, fala que tem na Bíblia, né, cara, uma parada, né? O caso do Jacó, né? É. O Jacó trabalhava pro Labão e o acordo era que... O Napão. O Labão. É o Fernando. O Napão. E o acordo era que Jacó trabalharia e o pagamento dele seria todas as cabras que fossem malhadas ou listradas. O que é um negócio muito raro, então era pra ele ia ser uma merda. Uma porcaria de acordo. De acordo, né? Então o que ele fez? Ele pegou varas de álamo, de castanheiro, e deu descascou, no mundo, não, descascou. Faz maiada, filha da puta. Vira maiada. É nada, filha, era moderno, tinha um seletorzinho lá de qual você escolheria. Vocês são ultrapassados, cara. As varas, né, literalmente, descascou as varas na frente das cabras, né? Aí Jacó pegou e fez uma espécie de cerca em volta do bebedouro das cabras com os galhos descascados. E as cabras, pelo menos conta a Bíblia, que na Gênesis, que as cabras que estavam prenhas iam tomar água nesse lugar e ficavam expostas a listras e manchas. E que por conta disso, os bebês que nasciam listrados e malhados, o que aumentou o ganho do Jacó, né? Nossa, pra quem quiser conferir, Gênesis capítulo 30, dos versículos 32 a 39. Olha, falou o pastor Zé. Uau. Pastor João e sua igreja invisível. Pô, mas peraí. Mas só das cabras verem lá a diferenciação de cores, então aquela parada que se fala das mulheres do... Ah, se não comer dos desejos das mulheres. Aliás, os caras falam que o raciocínio é o mesmo. Uma mulher que fica com vontade de comer determinado alimento e depois pode acontecer de aquilo fica na cabeça dela e o filho nasce, né, com, sei lá, com cara de melancia. A mãe do Pedro tinha vontade de comer mandioca. Nasceu cara... Com a mandioca. É, mas eu não entendi onde que é o subliminar, hein, cara? Subliminar é a cerca, cabaço. Como o Zé falou, e eu não como o Zé, tá? Mas como... Amém? Amém? Já que estamos falando de pastor, né? Como o Zé falou aí, desde Aristóteles rolava discussões. John Locke, não do Lost, mas o filósofo, já discutia... Depois John Locke morreu, né? A influência de mensagens subliminares, assim, que poderia modificar as ações das pessoas e tal. Foi em 1917, se eu não me engano, um dos primeiros experimentos em que foi pelo psiquiatra lá... Psiquiatra? Não, ele era psicólogo, né? Psicopata. Não, psiquiatra mesmo. O austríaco lá, o Otto Potzel. Potzel? Pretzel. Inventor do Pretzel. Chama de Chico, vai, não. Ó. Gente, agora, toda hora que a gente quiser falar do Otto aí, ó, a gente vai falar Chico pra gente não ter problema, vai. Não, segue, pera. Vamos lá. Aí o Chico em 17. Não, aí um psiquiatra lá em 1917, lá, o Otto Potzel. Ele começou a publicar alguns artigos que tinham a ver aí com mensagens subliminares no inconsciente das pessoas. Acho que foi a partir daí que a galera começou a estudar legal mesmo a parada, assim, saiu da especulação, aliás, tentou sair da especulação pra partir pra um lado mais científico da coisa. E até hoje, nada foi comprovado. Até hoje, nada comprovado. Aliás, até hoje só fica aí, uns acreditam, outros não, uns proíbem. Tonto gravando podcast, uns... assim. Não, a galera proíbe, às vezes, por medo, por não saber se realmente... É, na dúvida proíbe, né? Na dúvida proíbe. E também que as mensagens subliminares são associadas ao mal. É, tem então... isso também, né? Oh, mas sabe que falaram que se é que elas funcionam melhor pro mal do que pro bem, cara. Funciona quando é coisa negativa, assim, tipo a defamar um político, por exemplo. Eu teve a experiência de 1957 feito pelo James Vickery nos Estados Unidos, que ele usou um projetor taquicoscópio junto com o projetor normal no cinema. Ele projetava imagens escritas Eat Popcorn ou Drink Coke em cima de um outro filme, que era um filme que tava passando Férias de Amor, nome em inglês é Picnic. Passava essas mensagens num tempo bem ínfimo e nesse tempo, durante o tempo de projeção, houve um aumento de 57% na venda de Coca-Cola e 18% 10% na venda de pipoca. Na época, ele foram os dados que ele passou. Aí, mais tarde, ele desmentiu isso. Mais tarde, umas 4 disse... horas. Em 1962, né, ele deu uma entrevista para uma revista norte-americana lá, dizendo que, na verdade, essas pesquisas que na época mesmo ele divulgou não eram pesquisas verdadeiras. Havia sido uma pressão, né, de fornecedores de produto lá para que fosse, para que um resultado fosse soltado para a mídia, digamos assim. Então, mas aí resta saber se realmente ele falou que esse resultado foi um resultado comprado porque realmente foi, ou se realmente funcionou e ele tá querendo esconder o segredo da bagaça, né? Teoria da conspiração. Exatamente. Eu acho que não. Ei, camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia. Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro. Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brioco. Ai, amor, me leva no motel hoje. Ela vai. Você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no Brioco. Nos motéis Brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. Motéis Brioco, aqui o barato é louco. Vida longa e próspera, nós somos do Nerd Express. Eu estou aqui com meu amigo Grafo, que tem sonhos eróticos com seu Nonô. Também estou com o Lucas Magu, amigo do Vinícius. Eu estou do lado do Luciano, que ainda não foi para Marília. E eu estou aqui também com o Pablo, que é um dos maiores usuários da pomadinha aqui para Cassina. Ring of Fire. Todos nós ouvimos o Tosco Chanchada Podcast. Tem algumas imagens na internet que elas dão duplo sentido. Algumas pessoas incluem isso como mensagem subliminar, mas elas são confundidas também com ilusões de ótica, na verdade, né? Daí a gente volta na discussão, né? Pra ser considerado subliminar, não pode ser percebida, né? Se você pega, por exemplo, aquela ONG Mensagem Subliminar, que atua aqui no Brasil, e no site deles, eles colocam, por exemplo, como mensagem subliminar, uma tirinha do Horácio, em que ele dorme em cima de uma montanha, e a hora que a, digamos assim, a imagem abre, a montanha tem a forma de uma mulher. Qualquer pessoa que saiba o que é uma mulher, olha pra aquilo e vê a forma de mulher, então aquilo não pode ser considerado mensagem subliminar porque é captado e compreendido. E a partir do momento que você vê uma vez, você não consegue mais parar de ver. De você ver, sempre, é. Sempre vê. Portanto, ilusão de ótica não deve ser considerada. A partir do momento que você capta as duas possibilidades, o duplo sentido, a ambiguidade da ilusão de ótica ali, aquilo se tornou compreensível no seu cérebro, então aquilo não é mais mensagem subliminar, né? Tipo essas músicas de funk de duplo sentido também. Proibidão. É, ué. É, porque eu acho que o grande lance, cara, é o que volta quando a gente definiu a parada, né, cara? O grande lance é, tipo, se você conscientemente entende o negócio, cara, você percebe conscientemente, não é subliminar. A gente derruba então um grande mito que hoje se vê na internet de várias imagens, vídeos e tudo mais, assim, que não tem uma mensagem propriamente dita, mas tem um lance que se você olhar com mais calma, você percebe um duplo sentido no caso, é considerado subliminar hoje em dia, né? Então, cai um mito, então hoje o Tosco já derrubou um mito. Olha só. Não, é a confusão que se faz exatamente essa. Eles considerarem aquilo que tá subentendido ou que tá como pano de fundo de uma imagem, eles consideraram aquilo como sendo mensagem subliminar. Na verdade, aquilo é uma mensagem em segundo plano, por exemplo, que você, quando olha rápido pra coisa, não percebe. Mas se você olhar com calma, por exemplo, se você pausa um filme, ou se você tem a paciência de colocar um disco ao contrário pra ouvir a música, e você capta aquilo, nesse exato momento, aquilo não é mais subliminar. Então, talvez o efeito subliminar tenha sido o primeiro. Tenha sido o momento em que você vê o filme pela primeira primeira vez sem perceber a palavra ali. A partir do momento que você para pra examinar o fenômeno e você compreende o fenômeno, ele não é mais subliminar. Então, baseado nisso, a galera hoje confunde mensagem subliminar com easter egg. É, se você assiste, por exemplo... Então, os peitos daquela mocinha que aparece no Bernardo Bianca, da Disney, que lá é subliminar ou o quê? Então, alguém que assistiu pela primeira vez consegue ver? Eu não vi. Então, ninguém vê. Aquilo não formou a imagem. Você não compreende. Então, aquilo pode ser uma mensagem subliminar no primeiro momento. Quando você pega o vídeo pausado ou uma imagem do Bernardo e Bianca, aquilo ali não tá sendo pra você naquele momento uma mensagem subliminar, obviamente. Foi na exibição do filme. Parece que no Clube da Luta também tem uma... Parece o pinto do Brad Pitt, ele pelado no fim, né? É isso? Parece isso. O Tyler Durden pondo frames de pinto no meio dos desenhos das crianças lá, pra chocar, pra assustar as crianças. Mas aquilo, assim, se é numa velocidade que as pessoas veem, não é subliminar. Assusta lá, tal, mas... E eu acredito também, assim, e o subliminar, eu acho que o que fortalece isso é realmente a pessoa nunca saber que ela viu aquilo conscientemente. Mas aí como é que vai saber se tá funcionando, né? Então, porque... De repente ela começa a ter sonhos. No sonho, o inconsciente vem pra cima, né? O único grupo capaz de saber se tá funcionando é justamente o grupo que coloca ali a mensagem subliminar. E vê se tem alguma modificação um aumento na venda de produto, etc. Há exemplos, por exemplo, de um canal de televisão canadense que colocou num frame muito rápido, imperceptível, né? Enquanto você tá assistindo o programa ali, se você leu essa mensagem, ligue pra gente. E aquilo ficava aparecendo várias vezes no programa. E aí eles foram analisar o gráfico de telefonemas pro programa e não mudou em nada. Então, ali nesse caso, não funcionou. Pode descobrir que a conta tava cortada do telefone. Né? Pode ser. Cara, na música, por exemplo, alguns ritmos são hipnóticos. Fala aí, Hendrix. Assim, a música... Aí, Hendrix. Não, tem o hipnótico legal e o hipnótico... Ilegal. Não, o hipnótico... O êxtase, por exemplo, é um hipnótico ilegal. Onde a gente percebe isso? Por exemplo, esses sons que repete demais... O latido, sabe? Do cachorro. Não só os que repetem demais, mas alguns que te levam a um estado de relaxamento... As músicas New Age, por exemplo. Exatamente, New Age, Dark Waves lá, que você... Cara, tem um CD que eu coloco, cara, tem 18 músicas. Na segunda eu apago e só acordo quando termina. Quando desliga, né? Porque aí a hora que desliga você sai do estado de hipnose, E uma coisa engraçada também, cara, que quando eu assistia ao programa do Jô, então tem aquela abertura, né, da banda. A hora que eu fazia aquele tan, tan, tan... Só ia acordar no outro dia. É que você gostava só da abertura, né? Então, porque... Eu adoro a abertura. Então, Mas em músicas em si, eu não lembro de nenhum fato de ter algo subliminar, cara. Aí aquele negócio dos easter eggs, né? Tem gaeg. Nos Estados Unidos tem muitos processos famosos aí, né? De mensagens subliminares em música e pessoas serem condenadas e tal. Mas, lógico, foram ver a vida pregressa do cara que supostamente se matou por causa da música, mas realmente qualquer um se mataria ali, né? Então, mas nesse caso música... é uma interpretação que o cara fez. Exatamente, da letra, né? Cara, não é nada que... É foda por causa disso, cara. Porque aí é o lance do jeito que você interpreta o negócio e se você quer, tipo, achar... Você interpreta do jeito que você quiser e o cara tenta tirar uma vantagem daquilo. Pode crer. Mas numa entrevista, né? Um dos processados foi o Ozzy Osbourne. Ele disse em defesa, né? O seguinte: se todos os meus fãs se matassem, meu show ia estar vazio. Com a vantagem, então. Pois é. Então. Tem uma música do Black Sabbath, do álbum Masters of Reality, que é o After Forever, que se você pegar a tradução, enfim, quem não manja inglês, vê a tradução, parece uma música gospel, cara. E a intenção era o quê? Cara. Satirizar, né? É porque o Ozzy é Suicide Solution, né, cara? Que, essa que foi que criou bastante polêmica. O nome é bem sugestivo. Então, mas é uma interpretação que o cara faz da letra. Eu acho que aonde entra a música é aquele lance que a galera fala do backmasking. Eu acho que antes até de falar da questão do backmasking, a gente tem que levar em consideração que há frequências de sons que nossos ouvidos não captam. Então, essa seria uma possibilidade de trabalho antes até do backmasking, que seria aplicar nas faixas de áudio frequências com mensagens que não são atingidas, você não forma mas ali uma imagem sonora. Mas se nossos ouvidos não captam... Não processa, cara. Tem que captar alguma coisa. É o mesmo ouvido, cara. Ele não processa. Tem que captar de alguma forma. Isso é igual o álbum dos Beatles lá, que tem uma frequência que só os cachorros vão ouvir. Né, no final de uma das músicas. Então, mas aí no caso tem um efeito no cachorro que capta. Mas se a gente não captar... Você caga e anda pra parar. É a mesma coisa, seria o mesmo que um cego ver uma mensagem do filme que o Bart citou. O filme sofreu efeito subliminar no cara, porque o cara não enxerga. Então seria a mesma coisa. Do mesmo jeito que um semi-analfabeto pode começar a tentar beber a pipoca, né, também. Não, e assim, é a mesma coisa no caso do som, porque se o cara... Inverte as coisas. Não, porque assim, ó, a gente tava falando aqui, por exemplo, do caso do James Vickery, que fez a experiência com o Beba Coca e com a Pipoca. Sim. Ninguém que assistiu ao filme visualizou aquilo, porque aquilo foi disposto numa velocidade que o nosso olho não capta. Não, ele capta, entanto, mas a gente não processa. Não processa. O caso de frequências muito baixas e muito altas, dizem que na música funcionaria dessa maneira. Aquilo não vira um som pra gente, como vira pro cachorro, por exemplo, mas aquela frequência entra no ouvido e pode provocar algum tipo de alteração. Mas não tem processamento, cara, porque assim, ó, no caso da imagem, o olho captou, mas ele mandou pro inconsciente. Mas ele viu a imagem. No caso do ouvido, ele não vai ouvir porque ele não alcança essa frequência. Mas pensando bem, esse do filme da Coca aí funciona, né? Porque se o Zé falou que tem uma teoria que o negócio funciona ali poucos segundos depois, né? Que você viu. Por exemplo, o cara vê, tá no cinema, quer comprar pipoca. Então, funciona, né? Porque ele vai comprar pipoca. Uhum. Mesmo se o efeito passa dali segundos, ele vai comprar pipoca. Ele tá lá no cinema, né? Agora, uma coisa que a gente não falou quando tá falando de imagens, é mensagens subliminares que dependem da cultura da pessoa. Tipo, ah, se o cara vê um pentagrama lá, ele vai pensar que é alguma coisa do demônio, alguma coisa do mal. Só que, às vezes, numa outra cultura, esse pentagrama significa outra coisa. A estrela de Davi, né? É, aí... Pentagrama de 6 pontas, né? Mas, não, pentagrama, na verdade, é o símbolo do paganismo, né, do satanismo. Em alguns lugares, pode não significar nada de mal. Aí, põe em xeque todas essas coisas que aparecem na internet, se der uma busca de mensagem subliminar, tudo depende de uma interpretação muito grande, da cor, que significa não sei o que, não sei que cultura. Às vezes, se o cara não entende nada daquilo, ele vai ver aquilo lá e não vai ser mensagem nenhuma pra ele. Eu acho que isso aí é muito usado quando a galera sabe que causa polêmica, aí o pessoal que sabe usar as polêmicas ao favor, o cara, por exemplo, faz um disco, sei lá, um álbum qualquer de uma banda, provavelmente de metal, aí o cara bota lá no fundo lá um pentagrama absurdamente horroroso, e quem vê aquilo e acha que conhece simbologia, olha e fala, nossa, esse disco é do capeta. Cara, eu acho engraçado tanta coisa, assim, porque existem bandas black metal que tem essa temática, uhum, demoníaca e tal, e é exposto de forma muito clara, e os caras ficam procurando... Tipo, ó, esse artista aqui, ó, o Roberto Carlos, ó, falando de tal, tem mensagens satânicas aqui, entendeu? Mas eu não sei qual o objetivo dessas pessoas, né? Já que o cara quer protestar, protesta contra aqueles que já fazem a coisa abertamente, entendeu? Do que procurar coisas escondidas, que de repente nem são verdadeiras, né? Ô, Reinick, se você der uma olhada na internet, dá uma procurada no YouTube, todo mundo aí que ouvir, dá uma procurada em mensagens subliminares, 70, 80% do que vê lá é coisa falando que tem algum símbolo do mal por trás, alguma coisa de satanismo, ou coisa de sexo. E na maioria das vezes, o povo que posta isso é povo meio maníaco religioso. E eles veem esse negócio em qualquer lugar. É, na verdade, depende assim, do... ó, não ouça isso. Ouça os nossos cantores. Ouça o Tosso Chanchado. É. Outra possibilidade de trabalho com mensagem subliminar seria manter, numa mesma faixa, diferentes frequências de som. Uhum. Uma frequência muito alta que cobre a frequência baixa, que apesar de nós não ouvirmos, ela é captada. É uma frequência captável pelo ouvido humano, mas que nós não ouvimos devido ao fato dela estar acompanhada de uma frequência muito alta. E aí essa frequência mais baixa pode ser utilizada, inclusive, para vender algum produto, né? Pode ir para passar alguma mensagem que nós não captamos por causa da frequência alta. Isso deve ser fácil de se usar, então, em sistemas de estéreo, né? Aliás, essa técnica de mascaramento de frequência, ela foi abordada num filme que, sei lá, não considero grande coisa, mas que conta bem como a coisa funciona. Um filme que chama Josie e as Gatinhas. José e as Gatinhas. José e os Pelego, né, cara? E as meninas, elas são descobertas por uma produtora que aproveita o som das meninas pra colocar por trás mensagens de compra de produtos, como McDonald's e marcas de roupa. É. E a influenciar a juventude americana, né? Quem quiser conhecer o processo vai ter que assistir esse filme aí, que é uma porcaria. José e as Piriguete é o nome do filme. É, exatamente. Cara, e o backmasking? Esse é muito falado, né, cara? Que consiste em você pegar determinado trecho da música e tocar ao contrário. Inclusive, isso aí virou até tema de filme, cara. Você lembra de um filme que a SBT colocou vários nomes diferentes, porque isso aí era típico deles, que era o Rock do Dia das Bruxas, cara? Oh, eu assisti esse filme, é sensacional, lembra? Cara. Rock, não, o Lutador, o... Rock, a Revanche... Depois rock no Dia das Bruxas. O Gene Simmons era um locutor de rádio. Um rockstar havia acabado de morrer e deixou apenas uma gravação em fita. Tinha um cara que era muito fã desse artista e ele falou, vou fazer uma cópia pra você e tal. E nas músicas tinha muita mensagem subliminar, esse backmasking e tal. E o engraçado é que o Ozzy faz uma participação também especial nesse filme. Ele era um pastor no filme. O Ozzy tá em todas, né? Então, pregando os contra as bandas de rock satânicas, né? Que as pessoas não deveriam ouvir e tal. É bem legal esse filme, cara. Inclusive, o meio de trazer o rockstar lá à vida novamente foi fazer o backmasking, cara. Exatamente, rodando ao contrário, é engraçadíssimo, sim. Mas backmasking é uma mensagem subliminar? Se... Eu acho que não é. Oh. Desculpa, a minha opinião é que eu acho que não é uma mensagem subliminar. Desculpa, porque... cara. Desculpado, Bart. Obrigado. Você é muito... Você é bem humilde, né? Eu sou foda. Eu diria que eu sou foda. Mas é porque ninguém que tá ouvindo a música vai entender a mensagem ao contrário. Então aquilo não vai passar nada pra ninguém. Aí, conceitualmente falando, né? Que a gente já discutiu. Se o cara quiser sacanear, por exemplo, vamos supor, a banda do Paulão está lançando o CD agora. Vitrola viu? O nome do disco é Vitrola viu. Aí, de repente, ele fala assim, vou sacanear e ninguém vai perceber mesmo, eu vou colocar uma mensagem. Faz um backmasking, coloca lá e... Ah, quem fez isso aí foi o Engenheiros do Havaí, não foi? Sim. Como é que você sabe, Pedro? Ou o Dorsal Atlântica, ou o Traje Rigor, várias bandas. O Gabriel Pensador já fez também. Mas o Gabriel Pensador não conta, ele é chato. Eu tinha um aparelho de som que ele tinha o beat lá ao contrário. Ah, então tava fácil. Tava fácil. Eu ouvi vários discos ao contrário, cara. Ué, não estragava o disco, não? Não riscava? Não. Era o aparelho descobridor de mensagens subliminares by Hendrix. Esse cara devia lançar uns discos já ao contrário. Na verdade, ele comprou... Na verdade, ele comprou um aparelho com defeito, cara, e achou que... Cara, ele ouve Hello Be My Name do Iron Maiden ao contrário, é legal, cara. É? Fica... legal pra caralho. Nossa, adorei. Iron Maiden não é legal de nenhum, cara. Nem lógico que é, cara. Lógico que é. Você que é chato demais. Tem virado uma vez. Liberou. Quem que é o campeão do backmasking, assim, das famas de backmasking? É o quê? O Led Zeppelin? O Led Zeppelin. Só em Stairway to Heaven, em um minuto, eles encontraram 7 frases. Eu ouvi também ao contrário, não ouvi nada. É que é inglês. Né? É que é inglês. Mas não fala nem inglês, nem japonês, cara, que negócio. A equipe do Whitson Porto, ela fez um trabalho interessante. Ela pegou tudo que havia sobre backmasking na internet, procurou as músicas e fez um trabalho de ouvir e classificou, inclusive, em categorias. E aí a primeira categoria seria aquela das mensagens que realmente, claramente, são ouvidas. E aí eles citaram como exemplo da música Ilusão de Ótica, né, dos Engenheiros do Havaí. Quando você gira o disco ao contrário, você ouve o cara dizendo, né, por que você está ouvindo isso ao contrário? Por que você está procurando? Seu tonto. Seu tonto, né? É uma brincadeira, claro, dos Engenheiros do Havaí. Outra que eles disseram que também é bem perceptível é na passagem de Goodbye Blue Sky pra Empty Space, do disco The Wall do Pink Floyd. Você toca ao contrário e você ouve. Congratulations, you have just discovered the secret passage. Please send your answer to your old pink air of the funny farm. Uma coisa como: parabéns, você descobriu a mensagem secreta. Por favor, envie sua resposta pro velho Pink aos cuidados da fazenda engraçada. Não. Ou seja, pra variar, o Roger Waters tinha enfiado maconha até no cu. Cara, nós temos que agradecer aos alucinógenos. Pode crer, né, cara? Porque graças aos alucinógenos existiu o Pink Floyd, cara. Pode ver que os casos são dos anos 60, 70, né, cara? Aqui era LSD no sangue. Aí nos anos 90 proibiram o LSD e virou o que virou, né, cara? Nos anos 90 tinha êxtase, cara. Não adianta porra nenhuma, então, é uma merda. E o pior é que você ouve essa do Pink Floyd, é uma voz satânica falando: mande a sua resposta pro velho Pink, aos cuidados da fazenda engraçada. Mas uma voz meio grind, assim, né? Mande sua resposta. Mas aí pergunto-lhes, o que faltou pra galera que ouviu essas merdas ter o pequeno senso de humor pra saber que os caras estavam sacaneando, cara? Faltou um e-mail pra mandar a resposta, né? Pode crer, né, cara? Faltou a pergunta. Mas aí entra a parada cultural que o Bart falou. O que vamos fazer hoje, né, cara? O Pink falou. Sim, mas algumas músicas que tocam no Tosco Chanchada são recheadas de mensagens subliminares. Claro. Aquela do... Dos Beatles lá. Então, umas crianças no fundo, não sei se vocês perceberam. Tem um palhaço, né, cara? Aquele grito de dor, assim. Não é dor de tipo, putz, meu computador não tá abrindo os e-mails e tal, não. É do palhaço pederasta. ainda dentro daquelas que foram propositais, eles citam a da música Darling Nick, do Prince, que aliás é uma música que fala de sexo. Só que aí quando você toca ao contrário, você ouve Hello, how are you? I'm fine, because I know that the Lord is coming soon. Ou seja, como vai você? Eu vou bem, pois eu sei que o senhor está vindo em breve. Os caras pegam uma música sexual e colocam ao contrário um trecho gospel pra zoar com a brincadeira. Cara, você acha, né? Tô falando... Mas aí, é senso de humor, cara. Só que assim, tem uma parada cultural tão forte de achar que o oculto é maligno, vamos dizer assim. Bocudo! Bocudo! Mas eu acho interessante esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, isso gera mídia em cima da banda. Claro, mas esse é o propósito. Gente, na boa, o que é falado ao contrário numa música, a pessoa vai ouvir a música e não vai levar nem pro inconsciente, nem pra porra nenhuma. Não. Isso não é mensagem subliminar, na boa. Não vai levar pro inconsciente, vai levar pro som de forja, inverter. Exatamente. Buzina do Chacrinha para o Paulo. Abelardo Barbosa. Os Beatles utilizaram uma gravação invertida, mas não da letra, do áudio da música Tomorrow Never Know, né? Que você ouve todos os acordes tocados ao contrário, né? Pode crer. A música é espetacular. Mas já que vocês estão falando de Beatles, aquela capa que os Beatles estão atravessando a rua... Abbey Road. Ei, Ângelo, peraí, mas não estamos falando de som agora. Cala a boca, merda. Peraí, ele não está falando de som agora? Você está falando de imagem aí, ô Ângelo? Imagem faz parte, é uma técnica de mensagem subliminar. Não é o backyard, Gans. Não é o backyard, Gans, Ângelo. Já que você está falando de Beatles, ele já entraria na segunda categoria. Que é, tá vendo? Que levou categoria... o fumo! Levou o fumo! Levou o fumo do Zé! O Ângelo é um cabaço. Vocês são os filhos da puta, velho. Na segunda categoria da pesquisa, eles colocaram aquelas músicas que você, tocando ao contrário, você identifica a fala porque você sabia o que, que você tinha que ouvir. E o caso dos Beatles é interessante, que no final do disco Sgt. Pepper's, girado ao contrário, você ouve... We'll fuck you like Superman. É, que beleza. Né, vamos foder você como super-homem. Pau de ferro. É, mas assim... Eu não, quem girou ao contrário lá. É algo que você escuta sabendo... Que você vai se tornar um homossexual no futuro. Tá vendo? A culpa do homossexualismo do povo... McCartney. É influência dos Beatles, não, cara. Não, ó, o Paulão uma vez... Agora eu vou falar? A gente entrou numa discussão... Toninho do Diabo. É isso que chega Toninho do Diabo no pentagrama com Toninho. Chechada. No pentagrama. O Paulão falou que as primeiras bandas sentimentais, assim, que veio a gerar, né, os emotivos, teria sido o Morrissey e sua turma, o Ian Curtis e todo mundo do New Order. E eu tinha falado que não, que seria o Nirvana. Só que, aí eu falo assim, já que os Beatles criaram tudo, então o Paul McCartney foi o primeiro emo. Além das franjinhas, ele só falava de amor. Faz sentido. Então, é um argumento que deve ser levado em consideração. Mas ele andava de mão dada com os amiguinhos, tinha uma lágrima tatuada na cara. Mas isso aí, beijinho, a coisa vai se evoluindo. É tudo influência, como você mesmo disse. Aí é dos anos 80. Essa não, parte é dos anos 80. Nessa categoria tem também aquela Rocket do Def Leppard, que você ouve... We're fighting with the God of War. Estamos lutando com o Deus da Guerra. E aí onde entra o Led Zeppelin com Stairway to Heaven, quando você, girando ao contrário, escuta... Isso aí. No final do post, lá você vai ouvir essa música do Led Zeppelin tocada no início e no fim tem um vídeo lá que você vai encontrar essa mensagem. O som de tocado ao contrário sugere algumas falas. Ah, então, porque algumas falas. É, e aí, porque... como você já vai predisposto a escutar determinado assunto, você... É igual, porque tem os brasileiros também, algumas músicas brasileiras que você já vai sugestionado e ouvem e realmente é muito parecido, cara. Músicas do Roberto Carlos, da Xuxa, do Claudinho Buchecha. Isso, mas aqui na pesquisa dele, você já entraria na terceira categoria, porque eles dizem que nem sabendo o que tem que ouvir, você consegue ouvir aspectos fonéticos semelhantes, como uma palavra que tem uma vogal A, E, A de novo, e aí você sugere determinada palavra pra aquilo que você ouviu lá da Xuxa ou do Roberto Carlos. E aí eles dizem que é o caso, por exemplo, de Meu Anjo é o Diabo e o Mundo tem que ter esse seu amor que eu recebo. No Hilariê, né? Olha aí, recebo. Meu cãozinho Xuxo. Que fala do cão, ou né? Ou ainda... O cão, é o cão. De descrente de tudo isso que a gente discutiu, né, a não ser aqueles pequenos casos propositais, o pesquisador canadense John Fouquet propôs uma experiência que é no mínimo curiosa, né? Ele propôs que a gente gravasse a frase Jesus loves you e ouvíssemos de trás pra frente. E ele disse que a gente ia conseguir ouvir alguma coisa como We smell sausage, ou seja, nós cheiramos salsicha. Que isso, cara? Que da hora, cara. Especialmente depois de a gente saber que a gente tinha que ouvir, né? Vamos falar todo mundo agora um pouquinho disso. Como é que é? Jesus loves you. Vai. Um, dois, e já. Pode Jesus loves you. We smell sausage. Jesus. E tem a música dos Beatles, né? Jesus love, yeah, yeah, yeah. Tem aquela também, tem aquela Jesus love, and I feel it. Tem aquela também, Jesus love, Jesus love, Jesus love, Jesus love, Jesus love, Jesus love. Olha só, cara, são só versões, né, cara? Tem uma versão romântica, não, mas você vê que a mensagem subliminar funcionou. Mensagem subliminar funcionou, porque todas as músicas estão se derivando dessa. É uma mensagem alienígena isso, né? Só pode ser, né? Smells like social spirits. Só subliminar. Eu me lembro de um exemplo, cara, que os caras jogaram uma música daquele cantor, o Belo, na... Jogaram. Não. Para. Cantor. Daquele pagodeiro. Não, cantor é o Frank Sinatra, cara. É, aquele é o picante mesmo. Aquele é filho da puta. Aquele é o Tiririca sem peruca. Aquele maloqueiro, palhaçada. Pegaram aquele maloqueiro, vagabundo. Ô, seu Nonô, o que você acha do Belo, seu Nonô? Eu acho que... Não acho nada. Nem sabe. É, piado mesmo. O que o Bart tá falando aí? Mas assim... Viado. Arrombado. Arrombado. Antes de você falar do... Arrombado. Arrombado. Arrombado. Arrombado. Arrombado. Arrombado. Eu acho que o Nylon... Ô, Pernan, antes de você falar do Belo, só lembrando que no final da música... O Belo. É, All We Need Is Love, dos Beatles, você ouve ao fundo alguém dizendo algo como Strawberry Sauce, ou seja, seria como um molho de morangos. Gelé. Só que dizem que, se você ouvir com atenção, na verdade o que eles dizem é I buried Paul. Seria eu enterrei o Paul, né? Isso aí contribuindo, inclusive, com a ideia de que o Paul havia sido morto na época. Vocês, como fãs dos Beatles e tal, vocês acreditam que a capa do Sgt. Pepper's seria mostrando o velório do Paul, seria isso? É, cara, tem essa teoria, né, cara? Mas eu acho que, assim, não tem muito fundamento, não. Assim, ó, são coisas propositais que os caras colocaram e aí cada um entende do jeito que... E é por isso que os caras são populares até hoje, né, cara? Graças também a essas polêmicas, assim. Uma outra polêmica que dizem do Lucy in the Sky with Diamonds, que seria as iniciais de LSD, né? Mas é errado, Lucy in the Sky with Diamonds é LITSWD. Lucy in the Sky with Diamonds, cara. É o nome de carro da Kia, né, cara? É, então... No... Que isso, cara? Falaram que os caras estavam vivendo experiências com LSD e tal, e foi uma mensagem subliminar, querendo dizer que eles estavam consumindo esse tipo de droga lá, então encaixaram na música. Isso. Mas não é. Lucy in the Sky with Diamonds é LITSWD, não tem nada de LSD. É que não. Eles tiraram as ligações, ficou só as palavras. Os elementos conectores. Isso. Sobre o que você disse do LSD, o próprio John Lennon deu uma entrevista dizendo, acho que no documentário Imagine, né, ele disse que ele depois começou pegar todas as músicas dos Beatles e procurar as iniciais pra ver se formava outras coisas, né? Ele mesmo. Falou assim, não, peraí que eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui, né, subliminar. Já que os fãs malucos ficam procurando essas coisas, vou eu também, mesmo, né? Já, a gente não tá mais tocando mesmo, né, cara? Vamos fazer isso aí. Fala do O pseudo cantor, então. O cara que pegou o microfone e apertaram... Muito bom. O cara que pegou o microfone e apertaram o rec lá, então, o chamado Belo, colocaram a música dele num editor de áudio que eu não me lembro qual agora, mas Media Player. Mas o Windows é um editor, não é um tocador. É um tocador. Mas o Perna nem explicou o que ele fez. E a gente já tá discutindo aqui o que ele comeu, né, cara? Vamos deixar o Perna falar, cara. Não, porque colocaram a música do Belo num editor de áudio. Música. E o waveform lá, que, da música lá. Quem edita podcast ou mexe com som sabe o que é isso. O formato das ondas lá, que mostrou no editor de áudio, formava tipo uma imagem de um ser com chifres. Então assimilaram a música... O Torim. O pessoal assimilou a música a algo demoníaco, no caso, cara. Mas é meio demoníaco mesmo, cara. Aquilo é o capeta em forma de figurinha. Coisa boa não é. Ó, um outro exemplo idiota, porque pra acreditar nisso só pode ser um grandíssimo idiota, é aquele exemplo da logo da Coca-Cola, cara. Nossa, esse é a pior merda que eu já vi. Cara, eu queria saber quem foi o imbecil. Alô, diabo. Não, cara, nem tem telefone no inferno, então, lógico. Não, é o alô, né? O alô não, então, mas agora certinho. Imagina assim, alô, diabo, através do mundo. É. Hello, devil. Porque todo mundo sabe que, a linguagem internacional é o português, né? É. Entra o lance cultural aí, né? Cuide quem, fala português, o alô, diabo não vai rolar. Cuide não, quem? E eu não vejo nada demais também você ser educado com o diabo. É verdade. Não tem nenhum mal nisso, acho cara. Até melhor, né, cara? Acho se você for um grandíssimo filho da puta com o diabo, você tá fudido, né? Tem que fazer cara? Média. Eu acho que ele tem que fazer média com todo mundo, sabe pra onde vai depois. Não é, né? Já certo. Faz o esquema, cara. E, bom, entrando na linha aí, diz que a marca Marlboro é um cara de pinto duro, né? Eu acho que o L e o B de Marlboro forma um pinto ereto, né, cara? O Marlboro também tem a parada que os caras falam que tem 3K, né, cara? Tipo, da Ku Klux Klan. Nossa, cara. Ah, não, é? Mas tem, cara. Essa eu não sabia, só não. Só que no box, deixa eu ver se eu tô com meu maço, cara. Porque eu tô com o maço, cara, né? Box. Tem aqui, o pessoal do podcast tá ouvindo, ó. Que tem aqui... Tá vendo? Você aí na sua casa vendo na internet agora, que nem um maluco, corre atrás. Mas quando você pega o box, cara, que tem a tampinha, forma um K aqui, é ótimo. Kaki, forma um K aqui. E aí não, diz que assim, o pessoal gosta da Ku Klux Klan. A gente não... Gaga de Léo. Ainda falando da questão do backmasking, né? Pra fechar, só dois casos curiosos aqui. Uma é de um cantor norte-americano, John Caldwell, que é gospel, inclusive, líder de uma das gravadoras gospel dos Estados Unidos, que ele resolveu ouvir as próprias músicas de trás pra frente. Ah. E ele escutou em uma delas. Oh, he's a way. Satan wins forever. Ou seja, ele é o caminho, Satan vive pra sempre. O cara falou que não tinha gravado aquilo intencionalmente e disse que aquilo foi influência do capeta mesmo, que fez com que a música dele é o contrário. O cão que botou pra né, tocar. Foi o chuchucão. Caldwell acreditou o discurso satânico em suas músicas aos poderes das trevas que agiram à sua revelia. Então você vê que ele tá bem protegido, né? Tá, Deus tá cuidando dele, né? Exato. Na minha opinião, o caso mais curioso foi em 2003, né? Que inclusive uma promotora, Débora Pierre, ela catou uma denúncia que foi feita pela internet e intimou a Skinner a dar explicações sobre o primeiro comercial dela pra nova marca. Dizem que naquela cena final, quando a cerveja chega até o Zeca Pagodinho pra ele tomar, um rapaz fala alguma coisa muito baixo no ouvido dele. Aquilo, se colocado num volume um pouco mais alto e tocado de trás pra frente, sugere que o cara diga no ouvido do Zeca Pagodinho alguma coisa como: tu experimenta essa merda aí agora, cara, ou eu pego essa garrafa e enfio no seu rabo. Eu acho que isso aqui, na verdade, a gente devia premiar pela honestidade deles, de saber que com só se mandando o cara enfiar a garrafa no rabo, alguém ia ter coragem de tomar aquela bosta, né? Tinha que chegar pros caras do amigo, parabéns justo, pela né? honestidade, só excelente. Enfiando realmente uma garrafa no cu de alguém pra alguém ter coragem de tomar essa merda dessa cerveja e não parabéns. Processar os caras, né, meu? O pior é que o cara teve o trabalho de pegar o pedacinho, aumentar pra caramba o volume, né? Falou, vou achar alguma coisa aqui. Aí ele não achou, aí ele falou, agora eu vou pôr o contrário. Ou seja, nunca mais espere um patrocínio de... no Tosco Chanchado. A não ser que você corte isso. Teve um caso que, não sei se foi com o Cid Moreira ou se foi com o Sérgio Chapelein, mas toda vez que terminava o Jornal Nacional, assim que ele falava boa noite, já cortava o microfone boa e eles ficavam conversando, né? Até um belo dia... O Belo de novo, cara. Olha o Belo aí de novo. Um surdo mudo que sabia fazer leitura labial, ele entendeu o que o cara... ele entendeu o que o cara tava falando. E aí ele mandou uma carta pra Rede Globo. Porque ele não ia conseguir falar, né, cara? É, ele mandou uma carta pra Rede de Globo, reclamando que o apresentador falava muita besteira e que ele entendia, por causa da leitura labial. E nisso, a Rede Globo, a diretoria lá, deu um gancho, né, no tal apresentador. Quando ele voltou, terminou, né, agora, boa noite, aí ele fez com a boca, né, mudinho, vai pra puta que pariu. Só que já tinha cortado o microfone de novo, né. Mudinho, filha da puta. Ai, ainda sobre essa questão de diferentes frequências de áudio, né, o produtor do filme Exorcista diz que colocou nas cenas em que aparecia a menina possuída sons de baixa frequência de porco sendo degolado e de mulheres tendo orgasmo. Ui! Sempre nas cenas em que a Linda Blair aparecia. É a mulher tendo orgasmo. Ah, ele diz que a intenção dele era mexer com os nervos do público, que eu acho muito útil. Afinal de contas, era um filme bem leve, de uma moça de 12 anos que tava enfiando um crucifixo na buceta. Né? Então você precisava realmente de um porco degolado ali pra gente se sentir chocado. Entendo, né? Pra fixar mesmo. Uma gosma verde. Né? Ou seja, o crucifixo na buceta dela não causava choque nenhum. Era, precisava do porco. Zé, ainda tem barulho de abelhas africanas, parece. Tem. Eles colocaram vários sons ali que faz com que o filme fique aterrorizante. O filme mas é uma ideia interessante, né, cara? Tranquilo. É uma ideia interessante porque ela, assim, esses sons, assim. Aliás, os sons de tons baixos, né? Falando de música, assim, os tons mais baixos, ele causa uma certa depressão. Chupei. E aí, quem sabe usar isso, joga um pedaço da música em tom mais baixo, depois manda um tom mais alto, que é o tom da alegria, vamos dizer assim. Que aí vem o clímax da música. É o refrão. Aí, igual o grito do Tarzan também é uma mistura de vários sons. É som de um tenor, né? Dando um super agudo, cachorro, cachoeira. Cara. Faz uma mistura total ali e sai o grito do Tarzan, cara. Não é um grito humano aquilo lá só. Tem do tenor. Cara, você imagina então quantos filhos da puta nesse... Quantos anos tem Tarzan? 50 anos? Mais, hein? Tentaram imitar com perfeição toda essa merda, cara. Faz aí, Ren. O Barney, né? É o tiozinho lá do Viola Minha Viola. É, voltando à história lá do pessoal que interpreta certas músicas e, tipo, se mata ou se morre, né, também. Então, se você for interpretar, por exemplo, as cantigas infantis, você tá fudido, né, cara? Porque as cantigas infantis, assim, é puro terrorismo, né? Inclusive, todos poderiam virar gays, né? Ou flagelado, assim, o cara, não, eu tenho que ser flagelado, porque tem a musiquinha lá, fui no Tororó buscar água e não achei, quer dizer, o cara já tá fudido, flagelado. É. Aí, na mesma música, já sugere que ele é viado, porque lá achei Bela Morena, mas lá deixei, né? No Tororó deixei, então eu sou viado, então volta pra casa. Você deixou no Tororó? Agora imagina o que seria o Tororó? É o cu dele. Tem o Chitãozinho Chororó. Outro é Titãozinho Tororó. Mas que pariu, cara. Aqui é o Guizão do Nerdrops, www.nerdrops.com.br, e eu prefiro ouvir o Tosco Chanchada do que ter que assistir pornô chanchada. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30, teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores Otomé e Tutti-Frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé, o seu não aprova. Garrafada do seu Tomé, eu quero gozar. O que era Maria Mole, agora é tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte, persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. Exemplo aí que é meio histórico, meio teoria da conspiração. Ninguém sabe onde começa a parte histórica e onde termina e onde começa a parte de teoria. Mas em 1981, em Portland, Estados Unidos, uma cidadezinha recebeu uma remessa lá de algumas máquinas de fliperama chamada Polybius. Foi a única máquina de fliperama criada por uma empresa de um nome alemão, que eu não vou lembrar agora. Mas é um nome de, tipo, disrupção mental, sei lá, um lance, alguma coisa assim. Em alemão, que ninguém sabia o que significava. E essa máquina era um jogo bem psicodélico, tinha um desenho disforme no centro, e vinha umas navezinhas em volta atacar esse negócio disforme. Você controlava a parte disforme, não as naves. E a música era repetitiva, bem hipnotizante, tinha várias cores, desenhos psicodélicos na imagem. E dizem que, pegando essa máquina, pegando esse jogo e analisando a imagem numa câmera super lenta, pra pegar frame por frame, pegava algumas mensagens do tipo, no imagination, submit, que seja, não tem imaginação, seja submisso, coisas do tipo, e que alguns ainda diziam que tinha uma, funções para causar suicídio, causar pesadelos, todo tipo de problema noturno. Incontinência urinária, por exemplo. Isso, incontinência. Ladrão. Não, tinha polução, né? Polução noturna. Polução noturna. Não, insônia, esse tipo de coisa. O cara virava lobisomem meia-noite, né? O cara virava lobisomem meia-noite. E o sinistro. O cara saía pra jogar e encontrava o corintiano na porta, né? É, o problema é que esse noturno, videogame. O cara fica de ponta cabeça igual um morcego. O olho de coruja, assim. Ei, coruja. Fica a pau. O fato é que, no mínimo, o joguinho causava epilepsia, porque teve um moleque que teve um ataque epilético e morreu. Aí recolheram as máquinas e diziam que, enquanto as máquinas estavam ativas, vinham constantemente homens de preto pra coletar informações das máquinas. E aí eu já acho que é uma parte de teoria da conspiração, mas é... É meio... Rola lenda urbana, deve ser, né, cara? Assim, acaba se tornando uma lenda urbana, né? Tem alguns vídeos que aparecem as mensagens subliminares. Não sei se é real ou não, mas dá pra achar no YouTube. Tem um episódio do Arquivo X que chama O Sangue, o terceiro episódio da segunda temporada. Mostra os caras que têm algum problema psicológico, algum tipo de fobia, olhavam qualquer tipo de display eletrônico e apareciam umas mensagens, tipo, Matheus, ou ele vai te atacar, ataque ele primeiro, alguma coisa assim. E no final fica meio dúbio se eram mensagens subliminares, ou era uma droga que causava alucinação, tipo LSD, que tava combinado, e uns lances assim. Mas o Arquivo X sempre deixa dúbio, né? Deixa eu fazer uma pergunta off, então. Hendrix, você... Opa. Que é um grande conhecedor de Arquivo pois X. Não. Pois não. Você acha pois que não. Tem algo científico naquela porcaria toda? Sim. Qual é o X da questão? O X... O X é da abscissa e o Y da coordenada. Oh. É da ordenada. Ordenada. Não, mas é o transversal. É o transversal. Cala transversal. A boca aí, fala do que você sabe, vai. Eu não sei por que raios, quando vão falar de desenho animado, praticamente todas as histórias que ocorrem são da Disney, né? Qual é o problema que eles têm com a Disney, né? Ué, talvez seja porque eles lançaram quase todos os desenhos animados, né? Os Anões da Branca de Neve e a Árvore da Pocahontas são referências pagãs. A feitiçaria de Mickey em fantasia são vistos como símbolos ocultistas. O desenho A Pequena Sereia é classificado como um filme pornográfico infantil. Que os sobrinhos do Pato Donald não mencionam seus pais e são muito felizes assim mesmo. E que a música tema do Rei Leão é do Elton John, um bicha. Não, peraí. E Bump é um viadinho efeminado. Puta que pariu. Imagina se esses caras então assistem Priscila, Rainha do Deserto, né? Cara. Tem um artigo que saiu numa revista do Guia do Cinema nos Estados Unidos, que fala Aladdin Exposed. A revista alega que em determinado... Aladdin Exposed. A revista alega que em determinada cena do Aladdin você consegue ouvir Good Teenagers, Take Off Your Clothes. Ou Bons Adolescentes, Tire as Suas Roupas. Mas na verdade ele tá mandando o... Como é que é o nome daquilo? O tapete dele voar. Ele diz Good Tiger, Take Off and Go. Porque Good Tiger, Bom Tigre é o nome do tapete. Igual a música do Jimi Hendrix lá, Purple Haze, que fala Kiss the Sky. E o pessoal interpreta como Kiss This Guy. Excuse me while I kiss this guy. Ao invés de beijar o céu. Mas isso eu já falei em um outro episódio também, de uma música do Van Halen, Jump, que fala Go Ahead and Jump, né? Go ahead and jump. Tinha gente que entendia Go to Hell and Jump. Você acha, cara? Nossa, cara? Não, mas depois a própria revista teve que se retratar. Depois que ela vendeu milhões e milhões de revistas, ela se retratou. Era brincadeira. Esses milhões serviu pra pagar a indenização. Ou seja, ficou 0-0. Outros dois humores interessantes é no Pequena Sereia, né? Quando eles mostram que o padre que tá celebrando o casamento tá de pinto duro. Só que se você coloca um segundo pra frente a imagem, você vê que na verdade aquilo é o joelho e ele tá meio agachado. Só que na internet, quando você entra em site que fala de mensagem subliminar, nunca tem a imagem seguinte. Nunca tem o frame seguinte que prova que aquilo é o joelho do padre. Só dá a impressão de que é o padre de pinto duro. A única coisa que você pode tirar de verdadeiro mesmo é que, de fato, na capa da Pequena Sereia, a torre central do prédio, na capa do cartaz do filme, é uma rola mesmo. Esse negócio, né, do padre tá errado aí, porque padre fica de pau duro com coroinha, cara. Então, uma vez eu vi uma palestra aí de um religioso que é caçador dessas palhaçadas todas aí, padre, né? Toda essa... Isso não existe. Toda essa papagaiada toda aí, inclusive que o cara fala simplesmente inútil, mas ele falava do Pocahontas, ele falava que o nome da moça lá, indígena, significava espírito vindo do abismo, entendeu? Aí faz aquelas alusões ao abismo, inferno e tudo mais, cara, pra falar que aquela parada oculta ali era coisa satânica mesmo, que Disney era o satanás na Terra. Mas na cultura indígena existe o diabo? Então, é aí que tá. Então. Sabe, mas é aqueles lances, é a galera querer procurar desenho em nuvem, querer demonizar tudo o que é famoso. Você já viu alguém falar de mensagem subliminar em algum grupo, desenho, imagem, que não é conhecido, que não tá na mídia, cara? De repente tem uns caras que criam polêmicas em cima deles mesmo pra ver se... Se emplaca, né, cara? Porque imagina um cara que ele dá um tipo de palestra onde ele te mostra, por A mais B, dados sobre satanismo nos desenhos da Disney. O cara fala, pô, vou querer ver essa merda aí, vou querer saber o que meu filho tá assistindo, alguma coisa assim. Aí o cara vai e o cara mostra lá algumas coisas que é puramente desenho em nuvem, que você enxerga aquilo que você quer enxergar, e aí o cara fica famoso e ganha dinheiro numa farsa, cara. Talvez o caso mais famoso hoje seja também uma farsa, que é aquele do Rei Leão, né, de que as estrelas formariam no céu a palavra sex. E há quem diga que, na verdade, é a sigla SFX, né, de efeitos especiais, né? Mas nem tudo é mito, né? Tem um caso específico da Disney que é verdadeiro, que a gente já comentou aqui, que é o do Bernardo e Bianca. Aquilo lá, a Disney mesmo admitiu em 99. É, isso tá escancarado, que havia dois frames, né? Havia dois frames, você não captava aquilo quando você tava vendo o filme, mas havia dois frames que, de fato, na janela do prédio mostravam uma mulher sendo... E isso foi intencional ou não? Foi o Tyler Durden, depois. Isso aí foi... Não, isso a Disney não disse nada, diz que realmente havia, tanto que ela ordenou o recolhimento de milhões de cópias do filme. Cara, mas é muito escancarado mesmo. Eles botaram aquilo, a culpa no estagiário, certeza. É, falam também daqueles Tiny Toons, que tem uma parada dessa aí de um ou dois frames e tal. Mas, cara, tudo bem, vamos aí pensar por um momento que teria um frame lá que aparecia uma palavra obscena, sei lá. Cara, mas isso aí é feito pros americanos, cara. E outra, será que a molecada presta tanta atenção assim nessas porras pra ver? E assim, até que ponto isso tem algum efeito? Eu acho que a grande questão é essa, cara. É tipo, no que vai mudar a vida dos outros, isso, cara? Porque, cara... Sabe qual que é a influência, né? Viu lá e aí... Teve um cara que falou assim, teve um amigo meu, inglês, que veio pro Brasil, gostou das músicas de capoeira, mas as músicas de capoeira tem mensagens subliminares de... Barulhos de berimbau no fundo. Não, é mensagens subliminares de candomblé, umbanda. Ele levou para a Inglaterra, eu tô falando igual um lorde. Tô vendo. Achei que era um gay, mas tudo na hora de tomar o chá das 5, as crianças colocaram o CD e começou a tocar música lá e tal, e ele falou que as crianças ficaram incorporadas. E aí surgiu uma dúvida minha, se... O Erê baixou em todo mundo. Então, né, se o Erê falava em português ou se falava em inglês. Tipo, Zombie the Lord of War. Zombie Destroyer. É, ué. E ele não soube isso. Mas Paraná, né? Paranauê, mas Paraná, né? Então, e o cara se ofendeu quando eu perguntei, cara. É um cabaço mesmo. Você gosta de procurar desenho em nuvem, que o Perna já tinha falado aqui, né? Em 2005, um juiz da cidade de Joinville, Alexandre Moraes, ele proibiu que o filme de Madagascar fosse exibido. Na verdade, ele não proibiu a exibição do filme, porque se o adulto quisesse assistir, o adulto tinha permissão. Mas a cada criança que entrasse, o cinema teria que pagar R$500 pra prefeitura, como uma espécie de multa, porque acatando o pedido de religiosos da cidade lá, eles julgavam que o filme sugeria o uso de êxtase, né? Que o Alex, o personagem principal lá, usava uma espécie de balinha nas festas em que ele participava, nas raves lá com o Rei Júlio, né? Cara, agora o bicho é drogado pra ser dopado pra ser levado de volta pro zoológico. Exato, de humor lá. Uma coisa que eu acho engraçado é os religiosos saberem tanto de droga, de sexo e putaria, cara. Mais é que mesmo, eu. Né, cara? É mesmo, então, né? Então, pra ficar achando, não, isso aqui é êxtase, isso aqui... Não, meu, quanto você tomou, então, cara? E se eles veem isso em tudo, então quer dizer que esse pensamento tá... Não foi o prefeito, cara? Não, mas religiosos. Mas foi por influência dos religiosos. Tá. Se existisse o download pirata, né, isso não teria acontecido, né? Porque eu imagino o tanto de download pirata que não gerou essa proibição de assistir no cinema, né, cara? Mas, enfim, os caras veem tanto esse monte de coisa aí que a impressão que dá é que eles é que pensam besteira em tudo, cara. Eles que têm, vamos dizer, a mente... poluída, exatamente. Entendeu? Isso é uma exteriorização do que eles são, de repente, no íntimo deles. É, cara, olha. O chanchado também é psicologia. Subliminarmente. Inútil, mas enfim. O que o Perna tinha falado aí, que ninguém chuta cachorro morto, né? Ó, você vai ver, cara, vão começar a procurar mensagens subliminares naqueles banners lá que eu coloco. No... Mas tem, lá tem, viu, cara? Então, sempre procurem. Teve. Duvido sempre que teve. Vocês achem. Se achar, manda... tipo perna. Antes do Bart dar uma passada aí nas questões do cinema aí, né? Só lembrando que a banda Judas Priest já foi processada por causa de uma pseudo, né? Mensagem subliminar. Né? Dois jovens norte-americanos que tinham dificuldades de adaptação, eram abusivos e violentos, vinham de lares desfeitos e um já tinha apontado uma arma pra cabeça da mãe durante uma discussão. A culpa é do Judas Priest. Vai vendo. Não, calma. Os dois possuíam história de uso de drogas, furtos e brigas na escola. Em 85, depois de beberem uma caixa de cerveja, fumarem maconha e ouvirem muito rock and roll, os dois tentaram suicídio com um tiro na cabeça. Um deles, pela segunda vez. Nossa, o cara errou. Isso quer ser ruim de mira, hein? Deixa eu dar um conselho. Então, beber muito, fumar muito, ó, não dirija e não dê tiro na cabeça. Pode acertar o outro. O primeiro deles morreu na hora, o outro ainda demorou um tempo, mas morreu também. Bom, qualquer pessoa morreu normal apontaria. O Ministério da Saúde adverte: não dirija e não atire na cabeça. Qualquer pessoa normal apontaria, né? Os pais ausentes, o uso de drogas, né, o fato deles serem descontrolados como culpados, mas os pais resolveram botar a culpa numa frase tirada de uma música... De uma banda de viado, rapaz. De uma banda de viado que dizia simplesmente, do it, ou seja, só faça. É. Ou seja, a culpa... Então, a culpa é da Nike. Eu quero... Puta que pariu, o Palão descobriu a pedra de Roseta agora, cara. Obviamente que o juiz considerou tudo isso aí improcedente, e aí ele cita, inclusive, o que havia sobre o assunto no momento. Ele disse o seguinte: pesquisas científicas apresentadas até agora não estabelecem que estímulos subliminares, mesmo que percebidos, o que deixaria de torná-los subliminar, né, podem precipitar condutas dessa magnitude. Não, isso não há provas. A evidência mais forte apresentada nesse tribunal não mostrou outros efeitos comportamentais, além de ansiedade, estresse ou tensão. Ou seja, o máximo que a música poderia gerar seria um estresse, devido talvez até ao fato de ser uma música pesada. Ou seja, não faz sentido, né? Falando de alguns filmes aí que falam de mensagem subliminar, de alguma forma, tem um clássico do John Carpenter, Eles Vivem, que é um filme até engraçado, ele é bem B. É o único filme que eu vi uma briga entre os protagonistas, eles usam pilão na luta. Uma luta de rua. Verdade. É ótimo, é muito bom, cara. Nem no filme do Street Fighter tem um pilão. Eu achei que era aquele pilão de massar arroz, cara. Eu tô aqui. Ele é massa alho. Não, era uma briga de rua. Não era lutador. Aqueles negócio de macetar alho, cara. Eu não tava entendendo. Eles. Isso aí não é pilão, esse aí é o seu caralho. Sou caralho. E tá aí no Eles Vivem, um cara que tá na pobreza lá, mendigão. Ele precisa ganhar uma grana. Tá. Ele tá aceitando qualquer... Com quem você tá falando? Você lembra dos trapalhões, cara? Tá voltando. Craca. Posso falar? Respira fundo. Para, você não consegue falar, cara. Bom, a história se passa no auge do capitalismo selvagem nos Estados Unidos. E tem o protagonista, é um cara que tá na pobreza, ele tá precisando de trabalho. Dinheiro. E ele só pega qualquer serviço podre, tipo de... Limpar podre. A caixa de gordura. Pedreiros. Aí chupar ele sem querer... Chupar o cavalo. Mas assim, nesse naipe. Aí ele sem querer esbarra numa conspiração lá, que tipo alienígenas estão querendo dominar o mundo e estão usando seres humanos como escravos dele, e que várias mensagens subliminares são distribuídas pelo mundo todo através de outdoors, pela TV, e que só com um óculos especial ele conseguia ver essas mensagens subliminares e conseguia ver onde estavam os alienígenas. Que bosta. E tudo é uma... Não, a história do filme é legal, que é uma crítica ao capitalismo da época. Tem que usar um óculos 3D. Mas é bem B o filme, não vou mentir. A interpretação é bem vagabunda. 3B. Os efeitos especiais são bem pobres, mas o filme é bem bacana. Outro filme legal é Videodrome, Síndrome do Vídeo, do David Cronenberg, que ele mostra uns vídeos que misturam sexo e morte e que de alguma forma começa a influenciar a pessoa e a pessoa fica sob o domínio do vídeo. Aí outros filmes que eu acho que é um tipo de mensagem subliminar que a gente não chegou a comentar aqui, é que existem teorias de que você pode ter assassinos que não sabem que são assassinos, sofreram lavagem cerebral e em algum momento eles recebem uma mensagem subliminar que dispara a missão dele de assassino e ele vai lá e executa. Então tem o Identidade Bourne, que o cara não sabe que ele é um agente até ele receber uma mensagem subliminar de alguma forma que torna ele um agente de novo. Tem um monte de outdoor assim na cidade. Tem o teoria da conspiração mesmo, que o cara é o assassino, mas não sabe, do Mel Gibson. Não lembro mais. Tem mais algum? Laranja mecânica, né? Uma forma de lavagem cerebral como forma de controle de conduta, né? É. Mas tá aí. Entra... Porque em nenhum momento na lavagem cerebral tá escrito o que é pra ele fazer. Umas mensagens pra tornar ele menos agressivo. Mas aí, então, me lembra algo que a gente falou lá no início. Seria, então, mensagens subliminares que são divulgadas à exaustão, ela se torna lavagem cerebral? Pelo menos no cinema, sim. E na música também. Porque tem muita música que não é legal, ninguém acha legal, mas toca tanto que a pessoa sai cantando, cara. Canta aí, Hendrix. E pede. Rebolation. O Hendrix parece o cara do... Não, parece não. O cara do... Não sei o nome daquela bosta. Parangolé, eu achava que era nome de sorvete, cara. Me vem à mente também isso aí, sorvete. Nome de cavalo. Parangolé. Parangolé. Mas a gente tá caindo, talvez, em contradição, falando, por exemplo, do caso do Laranja Mecânica, que a gente disse que subliminar seria aquilo que a gente não consegue ver e não consegue ouvir nitidamente, né? E o personagem do Alex, no filme, na verdade, ele é com mensagens muito visíveis no olho dele, mas... né? E o som do Beethoven tocando ao fundo, é, né? É a técnica Ludovico, mas, né? Mas em nenhum momento fala explicitamente pra ele ser mais agressivo, acho que é. São imagens. São imagens. Tem uma mensagem. Aí sim, a mensagem é subliminar. Exatamente. O fato de a lavagem da mente dele ali seria subliminar nesse caso, né? Então, é justamente isso aí. Então, quer dizer que uma mensagem subliminar à exaustão, ela acaba se tornando lavagem cerebral. Prova que, de certa forma, publicitários que usam dessa técnica, eles estão querendo fazer lavagem cerebral nas pessoas. Sim. Não só publicitários, por mas época de eleição. São, cara. Aquelas musiquinhas, vote e fala o número do maluco lá, cara. Até hoje eu lembro de algumas, cara. Número 53! Imagina, se essa moda do Rebolation não passar até as próximas eleições, cara. Imagina um monte de paródiazinhas assim, com o nome de político, números... Já tem o Rebolation aí, né, cara? Que isso, cara. Que isso. No negócio de política aí, eu vi um outdoor uma vez em que os caras destacavam o texto assim, em negrito, que era pra pessoa fixar mais, né? E era político falando de outro político. E tava assim, até seu filho sabe o nome daquele político que suja as ruas na disputa eleitoral. E as palavras em negrito era filho da puta. Ah, sim, verdade. Então, né? Mas essas aí são as já sacadas inteligentes de publicitários que é uma minoria. Então, mas aí é uma minoria. É minoria e os comerciais de TV nacional provam isso, sabe? Eu não vou citar o nome, mas sim, tem um comercial recente de um banco famoso, um banco grande do Brasil inteiro, que fica um bando de executivo dançando como se fosse o High School Musical lá, que beira um infame aquilo, cara. Você já viu isso aí? Vem pro Banco X, você também, sabe? É pra gente não citar o banco que é, né? Então. No final das contas, eu acho que essa parada de mensagem subliminar, na verdade, é uma puta de uma sacanagem que se faz com... É uma falta de sacanagem. É uma falta de sacanagem. Na verdade, não, né? Cara, que o que mais vê é sacanagem, né, cara? Porque na Disney, principalmente. Eu acho que o que resume isso aí é trapaça, cara. Trapaça. Assim, nos meios de comunicação, na mídia, propaganda, assim. Ah, na moral, publicitário que usa mensagem subliminar é um sem vergonha, cara. Tá, perna, tudo bem. Se usar na mensagem, usar a mensagem subliminar em propaganda pode ser uma filha da putice, mas será que ela não poderia ter um uso benéfico assim? Mas algo bom não precisa se esconder, cara. Por que você vai esconder uma mensagem? Se você tem uma mensagem legal pra passar, já passa pra todo mundo. Quanto mais gente você alcançar, você não depende de interpretação. Da sala? Só que a mensagem subliminar, ela, como ela fica no subliminar, você não pode recusar aquilo. E uma coisa consciente você pode recusar. Verdade. Olha só. Continua sendo classificado como filha da putice. Não, mas aí, se a gente então... Ser. Vamos tentar encaixar naquele exemplo lá dos supermercados que tentavam colocar, subliminarmente, vozes de... Não, agora tá o Zé e o Bart junto. Cara, eu tô ficando gago. O Perna disse que aquilo que é bom não precisa ser subliminar. Só que o alemão colocou em questão a possibilidade de você negar aquilo que você conscientemente ouve. Então talvez seja por isso que alguns supermercados tenham tentado colocar as atendentes no equipamento de som dizendo frases como não roube, seja uma boa pessoa, pague pelo seu produto. Imaginemos que um ladrão entra nesse lugar e ouve conscientemente a frase não roube, ele provavelmente vai achar aquilo uma idiotice. Sem contar que os clientes que são clientes honestos vão achar que estão sendo ofendidos. Chamando de ladrão, né? Então aí, a opção do não escondido, a opção do declarado, você se sentiria satisfeito entrando num supermercado que fica o tempo todo não roube, não roube, não roube? Já pensou chamar alguém na porta e falar, não rouba nada, não. A mensagem mensagem subliminar acaba sendo a única opção. Também pelo que o alemão acabou de falar, da questão de você poder negar. Então, mas espera aí. Mas a gente falou no começo que a mensagem subliminar, ela modifica um comportamento da pessoa. Mas a forma que ela modifica é por condicionamento e não por aprendizado, cara. Porque a pessoa recebe uma mensagem ali que tá trabalhando o inconsciente dela, ela não tá aprendendo porque ela absorveu o conhecimento, mas ela tá aprendendo por condicionamento, cara. Cara, então seremos todos condicionados a uma situação. Isso me assusta. Uma vez eu entrei no supermercado famoso aqui em Marília, e nisso, cara, eu percebi que tinha um segurança me seguindo. Eu falei assim, eu vou dar uma volta aqui, vamos ver se o cara vai. É paranoico. É. Não, vou dar uma... essa cara de Jesus que ele tem. Sim, já foi eleito. Eu percebi que o cara tava me seguindo, aí eu peguei e parei. Aí eu... Muito doente, cara. Só sei que eu parei, aí eu comecei na direção do cara. Aí o cara, né, deu aquele miguezinho, né, pôs a mão no ouvido, assim, e tal, e foi indo. Aí eu fui seguindo o cara. Aí, de repente, eu falei assim, e aí, irmão, tá vendo como é chato, cara? Olha o... Cara, é um stalker, cara. Você me assusta, cara. É, cara, não, mas, ó, meu, você vai pegar um Danoninho lá. Você gosta de Danoninho? Você gosta de Danoninho? Ele podia aproveitar pra falar, vamos pegar um uísque, não, né? Ele admite que ele compra o Danoninho. Danoninho tá de micro-ondas, o cara tá te seguindo. É. Não, dá vontade de falar assim, você quer? Ou então, tipo, e aí, irmão, você pega metade, eu pego metade, a gente vaza. No último, a gente já descobriu que ele era serial killer, né? É paranoico. Ladrão também. Aí,